Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Rocket Man, burning out of fuse out of home. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Não, eu não vou deixar o sol se pôr em você. Aqui é o Guga Mafra e eu sou o mago do fliperama. Aqui é Léo Lopes e o nome dele é Reginaldo. Caraca. Aqui é o Bruno Iago, e por incrível que pareça, Elton John tem mais hits musicais do que Óculos Divertidos. Aqui é o Azaghal, minhas músicas preferidas do Elton John são nas vozes de outras pessoas. Ah, lá vai ele falar de Billy Paul. O Ian McGregor? Conta o Ian McGregor? Não. Não? Your Song do Ian McGregor é boa. Não, não é. Pra mim conta. Como não é? Não é. Como não é? Caralho, ótimo. Cala a boca. Caralho, você tá falando de Elton John, Billy Paul e Ian McGregor? Deus me livre. Eu defendo o Ian McGregor só por causa do filme, que eu acho que é um filme bom, então eu defendo nisso. Se fosse ele sozinho tocando, talvez não. Claro, porque tem o filme, tem o contexto, tem aquela paixão, tem o Mulan Rouge. Muito bem, nerds! Vamos falar hoje do gênio, um dos gênios da humanidade. Sir Elton John, o Reginaldo. Como uma deusa. E meu... Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas do Nerdcast. Vamos. Cara, hoje o Nerdcast tá muito empolgante, Azaghal, porque vamos falar da carreira de Elton John, porque está estreando o Rocketman, rapaz! Cara, é um filme espetáculo isso. E ó, tela gigante. Exato. E som. Som! Som! Porque você, cara, você vai ver... Você vai ver um show! Exato! A vida incrível, a vida desse gênio, esse gênio da humanidade, que é Sir Elton John, cara. Vivo. Exatamente. Por enquanto. Gênio vivo. Não morre, amigo. Pô, não, agora... Muitos gênios já morreram. Esse tá vivo ele ainda. Ele sobreviveu, a um período conturbado. Mas, cara, é isso que a gente vai ver. A história da vida incrível de Elton John. Toda a transição de Reggie para Elton, cara. Tudo. Como ele se tornou esse fenômeno, cara. Um dos maiores produtores de hits da história da música mundial, cara. Os ingressos já estão à venda. Você já pode comprar agora, desde o dia 17 de maio já estavam à venda. Cara, não deixe de ver esse filme no cinema. A gente tá avisando. Esse Nerdcast é muito maneiro, porque o Nerdcast sempre é uma boa forma de você complementar algo. Sim. Então, por exemplo, como... Ah, mas você não vai tomar spoiler do filme... Da vida do cara. Eu vi nesse Nerdcast primeiro, porque a gente não falou do filme Nerdcast, a gente falou da vida do Elton John. Vida e obra. E a maneira que você pode, né, comparar, você pode, pô, legal ouvir esse negócio, eu não sabia, será que tem isso. Mas no o filme tem uma pegada surrealista. Surrealista, exatamente. Pelo isso que eu vi no trailer, eu não vi o filme ainda, quero ver. Estou indo ver nesse final de semana. Exato, veremos. Não vamos junto. Não, a gente não vai junto, mas eu também vou ver. Não, mas aí tudo bem. Tem chocolate aqui em casa pra tomar conta da pica. Então, cara, não. Mas essa é a parada. O filme tem uma pegada, pelo que eu vi no trailer, lúdica. Sim, né? Tanto que surreal. Tanto que eles falam que é baseado numa fantasia real. Olha aí. É muito maneiro que vai ter uma visão artística de uma vida de artista. Exatamente. O Taron Egerton, que faz o Elton John no filme... O Eggsy. Ele falou recentemente no talk show que eles exibiram um filme em Cannes. Aham. Uh-huh. E ele nunca tinha ido em Cannes. Ele falou assim, olha, também a galera... nunca foi. A galera... Nunca foi. Nunca... Ninguém. Não. Queria ir. Então... É, mas no festival de cinema, você diz, ou visitar a cidade? Pois, tanto faz. Tanto faz. Se é, quiser então. Me levar. Mas no festival, ele falou assim, olha... O Leão Anilce já tiveram em Cannes. Já tiveram no festival, inclusive. É. É, então. E ele falou o seguinte, avisaram pra ele, falou assim, cara, olha, lá em Cannes a galera não tem pena, não. Se o filme for ruim, galera vaia. Mas também se for bom, é 20 minutos aplaudindo, que eu nunca entendi a sua loucura. Não, então. E aí ele falou, ó, foi preparado e tal, e aí teve um aplauso de pé de 4 minutos depois do... Caraca. Então, Kanye é isso, cara. E Depois ele contou que foi na abertura mundial, que foi quando o Elton John viu pela primeira vez o filme. Que animal. E ele falou que ele só ficava todo mundo olhando pra cara do Elton John. Claro, porra! E que ele chegou uma hora que ele começou a chorar em pranto lá, cara. Sério? Ele chorou pra caralho. Puta, foda, hein? Maneiro, né? Isso acho que é o maior... Maior do que 4 minutos de aplauso em Cannes é você ver o cara que você tá homenageando. Exato! Chorar, né? Porque ele falou, o Elton John já tinha visto uns pedaços do filme e tal, mas não tinha visto a obra completa e tal. E quando ele viu, o cara se emocionou. Isso foi bem foda. Foda, foda. Pô, cara, vá ver Rocketman no cinema, cara. Putz grila. Som alto, som espetacular, imagem espetacular. Vá ver no cinema, que esse cinema. Filme é um evento da cultura... Cinema, a gente tá falando cinema. Você cinema, tá evento da cultura pop. Você não tem esse som na sua casa. Você não tem esse som. Olha, você não me vai inventar de ver esse filme no celular. Exato. Depois eu vejo... Pô, na tela do computador com aquela caixinha safada. Aquela caixinha safada. Porra, meu irmão. Não, vá, aproveita o melhor equipamento pra você ter a experiência de ver a obra, a vida e a obra deste gênio Elton John nos cinemas em Rocketman. Não, a gente tá falando pra ver um som bom. Não, a gente tá falando é um som bom. Isso não tá, não tá contribuindo. Azaghal, hoje é a última sexta-feira do mês e temos Nerdcast Empreendedor! Oh. O seu Flávio Augusto, trazido a você por meusucesso.com. Lembrando que teve estreia de estudo de caso sobre o Windsurf, que foi um dos pais da internet, Azaghal. Um dos caras que criaram o protocolo TCP/IP lá na ARPANET, cara. A parada que fez a internet funcionar do jeito que ela funciona hoje, cara. Cara. Então eles fizeram um estudo de caso em inglês, original do meusucesso.com sobre o Windsurf e tá estreando agora. Conteúdo internacional. Estreou na segunda passada, agora nessa semana. Exclusivaço. E aí vão ser 6 episódios, um a cada semana. E lembrando que se você não tem uma conta no meusucesso.com, você pode entrar lá com 7 dias grátis, que você pode ver o primeiro episódio, vai poder ver o segundo episódio, se você se cadastrar agora, né? Semana que vem vai estrear o segundo episódio. E você também tem acesso a todo o conteúdo do meusucesso.com criado nesses últimos anos. Cara, é muito estudo de caso, é muito maneiro. Você às vezes tem medo de fazer uma assinatura, você não se... Ah, eu não sei se eu quero me comprometer, se eu não sei se eu vou gostar do conteúdo. Cara, nesses 7 dias grátis você tem acesso ao conteúdo inteiro, então você pode ver tudo que você puder ver nesses 7 dias pra você se convencer de continuar assinando, pra você não só ter acesso a todo o acervo, mas como as novas séries, como a do Windsurf, que acabou de estrear. Cara, muito, muito bom. E ó, hoje no Nerdcast Empreendedor estamos falando com o seu Flávio Augusto sobre mentir no currículo. Isso. Parada que teve aí em pauta recentemente, muitas mentiras. É muito tempo. O negócio de mentir no currículo é de hoje, não. Não é de hoje, não. Nós mencionamos que não é de hoje, exatamente. Mas olha, vai ser muito legal os insights do Flávio sobre isso, sobre qual é a real necessidade de você mentir no seu currículo, etc. Casos, né? Como é que o mercado tá contratando, se realmente é necessário. Você precisa botar aquele pouquinho a mais, cara. É um papo muito maneiro, já está na sua timeline. Baixa agora o Nerdcast Empreendedor do mês. E não se esqueça, meusucesso.com tem link aí no post pra você ter 7 dias grátis, rapaz. Aproveita! E se você não quiser ouvir os recados do último Nerdcast, nem ouvir spoilers de Game of Thrones, se é que você se importa ainda, você pode pular diretamente para... 19 minutos e 43 chapéus escalafobéticos. Quero agradecer os nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como o Eric Gomes Barbosa, o Eric Saqueto, o Marco Scheid, Thiago Garcia, Felipe Colombo e Guilherme Colombo. Muito obrigado aos seus nerds. Além disso, tem os nerds do Capsule que cortaram suas madeixas e doaram seus cabelos, como Alana Santana, Fábio Santos, Yasser Guimarães, Laís Martinho e o Thiago Hashimoto. Muito obrigado, seus nerds! Já nas artes dos fãs, nós temos aqui uma arte do Rafael Eduardo Domingues, que é o meu mal favorito. Caraca, cara. Esse negócio tá uma maluquice. O mal, olha só, que semana. O que tá acontecendo? O mal explodiu o malverso. Caraca, mal no malverso. O mal, ele é o negócio seguinte. Galera que trabalha aí no Twitter. Tá. Por bom? Favor, gente. Ajuda a gente, é que seguinte, isso tá perdendo o controle, essa ele, parada. Ele precisa disso. Ele precisa de ter uma conta verificada no Twitter. Por algum motivo, ele precisa disso. Ele acha que ele é importante o suficiente pra isso. Então, vamos supor que ele realmente necessite. Não, ele necessita, porque o negócio tá sendo controle. E o negócio é o seguinte, o Twitter sempre falou assim, ah, negócio de verificado é só porque se a pessoa tem problema com contas falsas e tal. E aí, de repente, explodiu o Malverso. Tem um monte de conta falsa do mal. Eu não sei se é falso, mas que tem o Bom, tem o tem mal, o Bom Fátio. O tem Fátio, o Miau Fátio. O Miau Fátio, o Garoto Fátio. Tem um monte site de... do Miau. Tinha que ter o Mal no Ar. Caraca, não tem? Tem que ter. Porra, Mal no Ar. Tá um fenômeno, então siga aí todos os... Um fenômeno mal... guardado as proporções. Siga aí todos os... Tá um mau fenômeno, isso a gente pode dizer. Mal fenômeno pra em busca desse maldito conta verificada, olha aí. Caraca, eu já sei. Ah. Mal, você vai ouvir isso. E você vai ganhar seu verificado do seu patrãozinho. O que é? Pode marcar o tatuador. Como assim? Ele faz a tatuagem do selo verificado e a gente paga. Ah, de... É? Tatuar verificado a nele? Gente tá... Exato! Caraca, o verdadeiro, verdadeiro. É, Mal. Eu tô te verificando pra vida. É isso. Você quer o verificado do Twitter? Isso é pouco pra você, Mal. Caraca, isso muito é pouco louco. Pra você. A você gente... vai ganhar o verificado da vida. A gente paga. É. Pequenininho. Pequenininho. Tem também, olha só, Igor Soares fez várias ilustrações de Game of Thrones, fez uma Sansa maneiríssima. Olha. E fez um Jon Snow, cara, muito maneiro. Caraca, legal o estilo dele. É, né? Muito maneiro. Tem também a Arya pela Sara Pinheiro, olha só, que fez uma área super realista aqui, muito maneiro. E tem também um Thomas Faraday pelo Matheus Miguel. Olha que estilo maneiro. Ficou irado, né, cara? Legal. As cores legais. É, muito maneiro, muito maneiro. Muito obrigado. Links aí no post, você pode estar vendo aí no aplicativo do Jovem Nerd. E agora, spoilers de Game of Thrones, tá avisado. Anderson Meira, 30 anos, Vancouver, Canadá. Olha aí, meio internacional. Olá, Jovem Nerd, Zagal, Mal e Léo. Não, não, eles não estão aqui, não vem. Esse pode ou não ser o meu primeiro e-mail, dependendo da regra vigente da leitura de... Tá bom, ele foi bem abrangente. Escreva esse e-mail em solidariedade ao nosso amigo Tucano, já que também sou uma das 7 pessoas que gostaram do final de Game of Thrones. Tá bom, enche essa bola mesmo. Vamos lá. O final de Game of Thrones foi muito mais dark do que aparenta. O Bran, Bloodraven, é o maior vilão de Westeros. E está manipulando tudo e todos há muito tempo e posso provar. Vamos lá. Olha lá. Bran, influencer. Eu tinha que trazer o Marcelo pra cá, né? Porque o Marcelo é o único cara que tá preso em Game of Thrones de verdade. Ele ainda ele tá inconformado. Ainda tá falando no grupo. Pois é, todo mundo já parou de falar e ele ainda tá. Eu só não saí do grupo por causa dele, por uma espécie de pena. Eu já falar, ah, esse grupo aqui já deu, né? Acabou já Game deu. Of Thrones, vira que segue. Mas vamos lá. Bloodraven era um excelente arqueiro. Theon não era. Bloodraven é o Bran que tá dizendo, né? Certo. O Bran era um bom arqueiro. O Theon não era. Mas bem como apontado por Azaghal, ele escolhe dar um arco para Theon, que naquele momento se torna super arqueiro. Roteiro ruim ou Theon estava sendo controlado por Bran? Não, não. Theon já tinha a mente fraca ou seria um alvo fácil para ser controlado? Não faz sentido nenhum. Ah, ele nem foi bom arqueiro ali. Não foi. É, nem o melhor arqueiro do mundo faria diferença ali. É, exato. Talvez o Legolas. E o Gavião Arqueiro? Vamos esse lá. Aí que tem mente fraca, eu só posso garantir. A loucura de Daniela. Em uma das visões do Bran, na caverna, ele vê o Mad King loucão, querendo queimar geral, reforçando a ideia de que o Bran teria deixado o Mad King louco. A Daenerys estava cada dia mais transtornada e se tornando um alvo mais fácil para a manipulação de Bran. A Daenerys, que nós conhecemos, não queimaria as pessoas inocentes, mas ela poderia estar sendo influenciada por Bran. Bran revela para Jon Snow sua real identidade no pior momento possível. Seria esse um plano para enfraquecer a mente da Daniela? Ah, eu vou dizer pra você que essa ideia do Bran, não do Bran, né? Do Corvo, do Corvolho, ser uma criatura manipuladora que queria o poder e tal, é uma ideia maneira, assim. Não é ruim, né? Ela é só não existe. Só existe na sua cabeça. É. Mas ela não é ruim. Agora, poderia ter sido trabalhado, é isso que você tá dizendo. O roteiro não foi pra lá, mas poderia... É uma boa fanfic, né? É uma boa ideia. Só que ela não existiu na série, de forma alguma. Nada disso foi apresentado. Não, não tinha nem intenção de fazer. E se ele é um cara que tava manipulando tudo e tal? Tipo assim, ele é o Corvolho de Sangue. Quer ser rei? É esse o objetivo dele? Não. É uma história... Assim, a ideia é boa, seria maneiro se o Corvolho de Sangue quisesse alguma coisa além de ser Corvolho de Sangue. Mas a sua ideia não acrescenta em nada. Ele manipulou tudo pra ser rei? Rei das cinzas? Ele continua aqui no argumento dele. Bran rei. O Tyrion diz que fica pensando por semanas até decidir que Bran deveria ser o novo rei. Bran diz pra ele que já sabia da indicação, #jasabia, mas até onde sabemos, o Bran não tem poderes para ler pensamentos. Provavelmente Tyrion passou semanas preso, tendo sua mente enfraquecida e influenciada por Bran. Ah, ele tá dizendo que ele tá nessa vibe de que o Bran consegue influenciar a mente dos humanos mesmo. Não leva essa fé. Bran decide mandar Jon para a muralha, mas Tyrion, que era tão culpado quanto pela morte de Daenerys, se torna a mão do rei. Bran estava eliminando o único herdeiro legítimo do trono, o Aegon Targaryen. Aliás, você parou pra pensar, uma coisa que a gente não discutiu. O tiro era a mão da Daenerys. Sim. Da Daniela. Sim. Que chegou lá queimando tudo. Sim. Aí troca de governo, ele é o mão do governo novo. Ah, cara, a gente não discutiu. Faz sentido isso? É. Faz sentido isso? Não faz sentido nenhum isso. Nada faz sentido. Nada faz sentido. O Tyrion deve ter um apartamento com 50 milhões de moeda de ouro lá. Aí ele continua. Darth Bran, o Blood Raven, era um Targaryen bastardo, troca a pele. Esse meio tá muito bizarro, tá bizarro que nem a terra, irmão. Sério, próximo. Não faz sentido nenhum isso aí. Chega, a gente já passou disso, pois é. Dudu Maroja, 37 anos, fotógrafo, Belém, Pará. Não é o primeiro e-mail. A gente tá ainda sofrendo de Game of Thrones, cara. Salve, nerds. Temos que lembrar de um costume do Dothraki que sempre existiu, que são os Blood Riders, que são 4 guerreiros que são como irmãos dos Khals, e esses se matam quando o Khal morre. Isso. Certo. A Daniela, quando matou todos os Khals, ela fez de todos os Dothraki seus Blood Riders. Ah! Então, quando ela morre... Todos deveriam se matar. Todos os Dothraki se matam, por isso que não vimos os Dothraki. Caraca, será que foi isso? Isso seria foda. Bem lembrado. Mas a gente viu os Dothraki, os cavalinhos estando no barco, né? No final mostra, né? E assim, se isso foi, se os Dothraki se mataram, por que eles não mostraram isso? Seria foda. Seria foda na série mostrar isso, exatamente. Por outro lado, uma coisa que a gente não discutiu também é o seguinte: o dragão mais culto de Westeros, que entende sobre as minúcias da guerra pelo poder, levou o corpo da Daniela. Certo. E tomou só uma facadinha. No coração. Sim. Jon Snow tomou muito mais facada que isso e voltou. Que existe um monte de mago aí que traz as pessoas de volta em 3 dias. Fica trazer a Daniela de volta? Eu não quero trazer, eu só tô querendo dizer o seguinte, isso é possível. Os caras estabeleceram que isso é possível. Sim, mas e aí? O dragão voa lá pra maga de sangue lá e pronto. Pronto, voltou a Daniela montada no dragão. Tá certo. Cara, foi a maior ponta solta pra... Pra criar spin-off que eu já vi na vida. Felipe Rodrigues, 27 anos, servidor público do IBGE, Rio de Janeiro, RJ. Olá, nerds. Excelente Nerdcast, bem melhor que o final de Game of Thrones. Algumas considerações. No livro é dito que em toda a história dos 7 reinos, apenas um dragão já foi abatido no ar. Aí o cara acerta 3 de 3 tiros, com uma baliza gigante dentro de um barco em alto mar. É, o que a gente falou. Ele só pode ter aberto um D100 umas 3 vezes. Caraca, tava jogando Holy Master. O cara tava jogando Holy Master. E no episódio o seguinte foi só fumble. Como a Azaghal queria datar o programa, propõe 2 termos atualmente na moda para resumir o personagem do final da série. Já imigado demais. Que pariu. É verdade, foi muito gado, né? Foi gado pra caralho. E Varys Fado Sensato. Essa eu não tô por dentro. Fado Sensato. Ah, é negócio da Fada Sensata, é. Não rola isso? Falar, é. Eu tô por fora, gente. Tô ficando velho. Aí ele continua aqui. Na cena da partida dos Imaculados, partindo para North, aparecem Dothraki passeando casualmente no porto. Olha aí, viu? Então, não tem como... Inclusive, quando... A gente esqueceu de falar isso, você pode falar um monte de coisa, porque o outro também ficou gigante. quando o Jon Snow tá indo pro norte, passa os Dothraki do lado dele. Passa? É, de cavalo. Assim, ele tá andando sendo escoltado por dois caras de preto, passa os Dothraki ali como esse cara maluco. Tipo assim, achou que tem que cortar a cabeça dele fora ali. Caraca, cara. Que é muito, tudo é muito maluco. Ai, meu Deus. E aqui, ó, ele continua. O duelo Clegane foi o único pedaço de milho na grande bosta que foi o episódio. Você gostou do duelo dos Clegane? Não foi não, cara. Finalmente um delivery na série. Não, cara. No delivery não, foi fanservice, tem que acabar isso. PS, agora é aguardar a série do Senhor dos Anéis com apreensão. Ai, cara, tudo é verdade. Vamos acender uma vela para o Senhor dos Anéis. E rezar muito. Vamos lembrar o seguinte, semana que vem é o Nerdcast Dia dos Namorados. Já! Caraca! Já. Porque o Dia dos Namorados, na verdade, é na outra semana, mas é como a gente sempre publica antes do Dia dos Namorados. Então... Sabe o que vai ter na semana do Dia dos Namorados? É 3. Estarei lá, é isso aí. Tu não vai passar o Dia dos Namorados com a sua namorada? Nunca! Há anos eu não passo. Olha aí, eu sempre tô na E3. Eu sempre tô na porcaria da E3. Tá reclamando de pré-3? Não, não tô reclamando. Faz tu parte. Vai lá namorar no Tengoku, que eu sei. Tengoku. Olha aí, tá trocando água, tá por lamen. O Tengoku é realmente o lamen, cara. Nossa, que sabor. Vai passar o Dia dos Namorados com o Mônica comendo lamen no Tengoku. Se você estiver em Los Angeles, vai lá em Koreatown, chama Tengoku. Tengoku. Se Tengoku, tem Vegeta. Vai lá dia 12, que o Jovem Nerd e o Mônica vão estar lá. Tá querendo um encontro não... Não sei, não, cara. Tô querendo, sei lá. Se você quiser passar lá... Faz que nem o Cid faz. O Cid faz assim. Vamos lá. Chega lá no Tengoku. Aí, galera de Los Angeles. Tá facinho, hein? Chega lá no Tengoku. A hora não importa. Não, eu posto. Né? Olha o Jovem Nerd. Vai abrir o coração dos teus namorados? É isso mesmo? É, já que estamos sozinhos lá, vamos ficar todo mundo indo. E a Agatha vai encontrar com quem? Vegeta? Tem Vegeta? A Agatha vai estar com a Piccolo, comemorando... Tá certo. Essa é vida de família casada. Fazer o quê? Mas a gente tá falando do Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Manda o seu e-mail, última chance. Exatamente. Nós vamos gravar ainda, então, seu caso de amor, quem você está procurando. Reconciliação, história, causo. Exato. Mande tudo para nerdcast@jovenerd.com.br com o assunto Dia dos Namorados, tracinho, e aí, qual é o headline da sua história? Menino procura menina, menina procura menino, menino procura menino, menina procura menina. Reconciliação, pedido de casamento. Quer dizer, não precisa de casamento, não. A gente não quer casar mais ninguém. Isso não é chato. Histórias bizarras. Histórias bizarras é sempre bom. Se você já participou do Nerdcast Dia dos Namorados e tem alguma história... Olha, se você tá junto, se você separou. Exato. Isso é bom. Né? É sempre bom. Né? É isso. São 10 anos, tá fazendo 10 anos. 10 anos? Exatamente. Tem que ser especial de alguma forma. Muito bom. Tem o This Is Your Song mesmo, que sim, eu prefiro na voz do Billy Paul. It's a little bit funny, Lord. It's feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Já é uma... Eu tô falando minha preferência pessoal. Tá. Ok. E tem a Benny and the Jets na voz, sim, da Hayley Reinhardt, do American Idol. Não, é inacreditável. É incrível a versão dela. Essa versão dela, cara. É bem foda. Você tem razão. Ó, toca aí, Léo. Toca aqui, Léo. Ele tá aqui. É verdade. Pode falar aqui diretamente com ele agora. Cara, que Your Song também teve uma porção de gravações, né? De sim, regravações. Sim. Acho que é a música do Elton John que teve mais regravações de todas, assim. Não, foi o primeiro hit dele, né? Foi do segundo disco. A música foi a música que estourou, né? O primeiro disco não fez tanto sucesso, que foi o Empty Disc, lá no comecinho. E o segundo disco foi a coisa que fez ele ter notoriedade, principalmente nos Estados Unidos, né? Até então ele era um artista só lá da Inglaterra. O cara soltou o This Is Your Song, foi catapultado nos Estados Unidos, virou super celebridade, mano. Exato, é bem isso. E o mais interessante da Your Song é como ela foi escrita, né? Como foi feita, né? né? Porque nessa época aí você já tinha o Bernie Taupin, que já tava colaborando, e ele escreveu, tipo, no Café da Manhã. E em cerca de 20 minutos depois, a música já tava feita. É, mas até chegar na parceria dele com o Bernie Taupin foram 20 anos, né, cara? Então... Sim. Pra quem é mais leigo, meio que conhece só a figura do Elton John, mas exatamente, é uma dupla, né? Qual figura? Sim. Que você pode ser um velho paia e conhecer a figura extravagante de óculos e roupas espalhafatosas, tipo Clóvis Bornai. Sim. Exato. Ou você pode conhecer a figura atual da avó do pão de queijo, que é aquela tocando piano, né? Exatamente. Se você é um millennial, você acha que o outro é essa vovó aí, cara. É a vovó do pão de queijo tocando piano com óculos do Zé Bonitinho, né? Então, ele pode parecer uma mistura do Gugu com o Leão Lobo também, né? Mas o que eu falei, a minha abertura, é porque o nome do Elton John, na verdade, é Reginald Dwight, né? Reginald Dwight, super nerd, né? Sempre foi. Ele é o Reginaldo, exatamente, nascido em 1947, e o pai dele era trompetista, e tem aí a influência dele pra música, né? Porque eles perceberam logo cedo que ele tinha um piano em casa. É, começou a tocar com 4 anos de idade, piano. Exatamente. Eles colocaram ele na aula de piano, e aí ele começou a, primeiro, desenvolver interesse pela música clássica, até que a mãe dele levou pra casa disco do Elvis Presley, do Little Richard, e aí pronto, né? O bicho do rock pegou e começou, né? Até que ele tá falando aí da juventude do Elton John. Sim. A gente pode dizer que se ele tivesse um tio famoso, ele seria o Ed Motta britânico? Cara, eu ia ficar com pena dele, na verdade. Porque ele colecionava discos, LPs, né, cara? O Ed Motta sofre, né? Com isso até hoje, coitado, né? Sofre com o quê? Na sombra do Tim Maia? Pô, hoje em dia não, né, cara? Ah, sempre vai sofrer, ele é bem... Não, ele é ótimo artista. É, que eu já fui num show dele uma vez que ele reclamou. Falou, pô, todo mundo chega aqui e pede pra eu cantar Tim Maia. Tipo, o cara tem 15 discos, sei lá, não lembro agora, mas tem muito disco, inclusive discos incríveis, e a galera sempre fica pedindo pra ele tocar a música do Tim Maia. Eu falei isso porque o Ed Motta é colecionador voraz de LPs, né? Sim, sim, sim. E o Dwight, o Reginaldo Dwight. O Reginaldo Dwight. Ele também era. Ele era psicopata. Sim. De não emprestar, sabe? Sim. Ele e o Bernie ficavam caçando... É, fazia parte de um ritual deles de disco e tal. Assim como o Ed Motta também é um cara muito bom no teclado e tal, prodígio, o Elton John também era prodígio, tanto que a primeira banda dele, chamada The Corvettes, foi formada quando ele tinha só 13 anos de idade. Uhum. E ele era o tecladista. E aí, assim, banda dos amigos e tal, juntando pra tocar música, mas com 15 anos veio uma banda de R&B que chamou Bluesology, chegou a lançar um compacto e tal, mas ele não gostava muito disso não, então foi na verdade só em 67, já com 20 anos de idade, que apareceu essa parceria com o Bernie Taupin, que vem até hoje. Eles são, na verdade, porque o negócio do Elton John é a melodia, o cara sempre foi foda na melodia, ele nunca escreveu muito bem, assim, ele nunca foi bom com compositor, bom letrista. E aí quando o cara, na época do selo, que era a Liberty Records, apresentou esse letrista, que é o Bernie Taupin, eles passaram a trabalhar juntos. E foi nesse momento que ele resolveu mudar o que ele tinha feito até então. E aí que ele assumiu o nome de Elton John, o nome artístico de Elton John. Porque aquela banda Bluesology que ele teve, tinha um saxofonista que chamava Elton Dean, e o cantor da banda, o vocalista, chamava Long John Baldry. E aí ele pegou o Elton de um, o John do outro, e aí homenageou os amigos e veio o nome artístico que ele traz até hoje, né? Na verdade, o que rolou foi que ele tinha essa banda, o Bluesology, que tocava na noite, etc. Uhum. E ele respondeu um anúncio da gravadora. Nessa época, isso já tava mudando um pouco, assim, mas nos anos... A gente tá falando aqui nos anos 70, né? Nos anos 60, a gravadora, ela era dona da indústria como um todo, assim, né? Então, era parecido com o artista da Globo, assim, né? A gravadora é a dona e o artista é um empregado do cara ali e tal. Isso já vinha mudando um pouco por causa dos Beatles, de ter artistas que eram maiores que a gravadora e tal, mas isso existia bastante ainda. E a gravadora queria contratar compositores pra fazer músicas pros outros artistas que ela tinha, e pro casting dela, assim, mas mais ou menos igual a Globo tem uma ator da novela, sabe? Era mais ou menos assim. É, e aí o... hoje com os ghostwriters, né? Tipo, eles entraram primeiro sendo fantasma, e aí você tem N exemplos, tipo, Lady Gaga, por exemplo, era assim também, até depois ter a sua chance aí de realmente ser a imagem, né, da gravadora. Né? Hoje em dia a gente tá muito acostumado, self-made, né? Pessoas que vão online e são descobertos e, né, pelo próprio público, digo, e acabam fazendo sucesso por lá e tal. Tem muito disso. Mas da nossa geração pra trás, as pessoas tinham que achar um buraco e entrar no mainstream. Se fosse TV, se fosse rádio, se fosse livro, se fosse cinema, o cara não ia decolar como ator, cantor, escritor ou qualquer coisa nesse sentido, jornalista que seja, né? Se ele não entrasse num veículo que escolhia dedo quem ia fazer parte daquela, do alto clero, vamos dizer assim, né? E hoje em dia, cara, você pode ser jornalista com seu próprio site independente, não precisa entrar numa grande emissora pra isso acontecer, ou num grande jornal que seja. E assim acontece também nas artes, né? Na verdade, antes, na gravadora, nem o grande artista, assim, nem o popstar existia. Todo mundo era igual no filme The Wonder, sabe? Todo mundo era funcionário da gravadora. Você tava... Tinha um chefe ali. E quem realmente mudou muito isso foram os Beatles, que nessa época que a gente tá falando aqui, estavam no final da sua carreira, né? O começo da carreira do Elton John aí é no finalzinho dos anos 60, que era quando tava acabando dos Beatles. Então a ideia deles, assim, de... Aliás, a própria ideia do John Lennon e do Paul McCartney era ser compositor de gravadora. Esse era o que eles estavam mirando no começo, sabe? Porque isso era legal, dava grana e você tinha música tocando o tempo inteiro. E aí a gravadora colocou um anúncio contratando compositores e letristas e tal. O Red, que era ele não era Little, Elton ainda, ele foi Little, lá... Little Red, né? O Little Red. Reginaldinho, né? Reginaldinho. Ele respondeu o anúncio da gravadora, foi lá, e aí o cara da gravadora deu pra ele um envelope fechado. O cara não tinha nem aberto o envelope, falou assim, ó, teve um cara aqui que mandou essas letras. Vê se você consegue musicar essas letras aí. E aí, quando ele foi conhecer o Bernie, que é o maior parceiro dele, são parceiros até hoje, inclusive, quando ele foi conhecer o Bernie, ele tinha 20 músicas junto já. Porque ele pegou essas 20 músicas que o Bernie mandou no envelope. O Bernie respondeu o anúncio da gravadora, mandou... Nem conheceu ele, né? Ele pegou as músicas que o Bernie mandou, e pra ele isso era muito fácil, né? Era muito natural pra ele pegar uma letra e transformar numa melodia. E foi isso. Então, quando ele finalmente conheceu o Bernie, que o Bernie ele morava meio que no interior, assim, da Inglaterra. Então, quando o Bernie foi pra Londres encontrar com ele, eles tinham 20 músicas compostas já e gravadas por cantores do casting da gravadora deles ali. E a ideia deles era essa, era ser, a gente vai ser aqui os compositores dos artistas dessa gravadora. Caraca. E até então era uma época onde as gravadoras faziam dinheiro com venda de discos, né? Então, eles tinham que, de fato, tipo, obrigar os artistas a, tipo, fazer, tanto que você pega o Elton John, por exemplo, ele lançava quase que um disco, ou às vezes até dois por ano. Não, porque... é bem mais, assim, nos primeiros 5 anos de carreira dele, que é meteórico, ele tem quase 10 discos, era bem mais de um disco. E mesmo nessa época, como você tava falando aí, eles ganhavam dinheiro com single, né? Fazendo single, então não precisava ter um disco inteiro. Eles tinham esse negócio de fazer uma música e já lançar, né? Lançar um disquinho lá com uma música só e acabou. Sim, às vezes lançava um compacto, né? Com 2 ou 3 faixas, lado A, lado B, uma faixa extra. Era isso aí. Mas não chegava a ter um álbum completo, né? E aí eles tiveram uma música, a primeira música que eles fizeram que foi quase um sucesso, foi uma música gravada por uma cantora chamada Lulu, que foi pro Eurovision. Essa é uma outra coisa típica da Inglaterra que é legal entender, assim. Parada do sucesso na Inglaterra, até hoje, é meio que uma obsessão cultural. É tipo escola de samba no Brasil, quando tem carnaval, que a galera fica assistindo os resultados, assim, torcendo. A parada de sucesso na Inglaterra é um negócio muito importante pra cultura pop inglesa. Então, assim, em que número que você tá no ranking é um negócio muito importante. E junto disso, tem uma competição até hoje também, que é o Eurovision. É uma competição europeia, cada país manda seus... É um festival de música, e eles conseguiram emplacar uma música no Eurovision que ficou em 6º lugar de 6, né? Foram 6 músicas que foram classificadas pro final, e eles ficaram em 6º lugar. Que também eles... conhecida como ficou em último, né, Guga? É, foi em último, mas pra eles foi... Então, pra eles, assim, eles achavam que eles iam fazer um puta sucesso, putz, agora vai longe, e aí foi meio que um fracasso, assim, putz, a gente não conseguiu e tal. Você tá falando do Lady Samantha, o primeiro single deles? Não, não é essa música. Lady Samantha, ele gravou ele mesmo cantando, né? Essa música que foi a Lulu que cantou, deixa eu ver se eu acho o nome aqui, peraí. Não, foi Lady Samantha, na verdade. Não, eles gravaram. Eles gravaram, foi um fracasso, e quando ela gravou, aí eles ficaram conhecidos. Depois. Não, você tá confundindo. Lady Samantha foi gravado pelo Three Dog Night, que era uma banda americana. Eles gravaram Lady Samantha, tentaram lançar na Inglaterra, não deu em nada. E aí, quando o Three Dog Night gravou isso, que é uma banda americana, gravou a música, e não foi exatamente igual, assim, mas eles acharam, putz, que bom, porque vai entrar um dinheiro, né? Porque eles iam ganhar um dinheiro de direitos autorais, e eles estavam achando ótimo. Mas a história da Lady Samantha é que eles estavam escondidos usando o estúdio da gravadora pra gravar ele mesmo as músicas. É, isso aí, é verdade. Porque o dono da gravadora, a gravadora tem um estúdio, e o cara ganha dinheiro cobrando dos artistas novos ali pra usar os estúdios pra gravar. E eles estavam usando os estúdios sem o dono da gravadora saber, né? Que é o ganha-pão do cara ali. Ô, Guga, diria que não é só antigamente, até hoje as gravadoras fazem isso, viu? E... lá, você vai ter que pagar uma quantia, e independente de ter contrato assinado ou não, ainda existe esse tipo de forma. formato aí de comercialização, vamos dizer assim, da indústria musical. É, mesmo com banda grande, a gravadora coloca ali as horas de estúdio como parte do deal ali, do trato que eles têm com os artistas. Mas o que aconteceu é que eles se juntaram com o engenheiro de som e secretamente estavam usando os horários livres ali do estúdio pra gravar as próprias músicas. E aí o dono da gravadora ficou puto e falou, pô, que merda é essa que vocês estão, tipo, me roubando aqui? Porque era basicamente isso. E aí o engenheiro falou assim, ó, eu sei que foi errado e tal, mas dá uma ouvida nisso aqui. E aí o cara ouviu as músicas do Elton John e falou, é, beleza. E foi só por causa disso, só por causa dessa relação, que ele finalmente teve a chance de gravar, porque todo mundo olhava pra ele e falava, ah, cara, você não vai ser um cantor de rock. Ele nem tentava, na verdade, ele era o pianista só, ele era o tecladista. Sim. E toda vez que ele falava que ele queria cantar, ele mesmo não botava muita fé nele mesmo, porque ele era baixinho, ele era um gordinho, tava ficando careca, ele não tinha cara de rockstar, sabe? De ser um frontman, assim, de ser um rockstar. As pessoas olhavam pro Bernie, que também era baixinho, o Bernie tem, sei lá, 1,60m, sei lá, e falavam, não, esse cara aqui pelo menos é mais bonito que você. E o Bernie, ele é tone deaf, né? Ele não consegue ouvir música, ele não entende de música e tal. Então ele falava assim, não, eu só sou escritor, eu só faço as letras. Mas foi por causa dessa ideia de gravar escondido, usando os horários livres da gravadora, que ele, só por isso ele conseguiu finalmente ser ouvido como cantor. Porque até então a ideia dele era essa, era ser o compositor, ser o tecladista e etc. E aí ele fez isso, aí eles conseguiram lançar esse primeiro disco, que foi o... Empty Sky. Foi o Empty Sky, que tinha essa música, Lady Samantha, que é uma puta música, aliás. Sim. E que eles começaram a conseguir ter algum relativo sucesso ali, conseguiram aparecer. Sim. Isso ainda na Inglaterra, né? Porque o Empty Sky só foi lançado nos Estados Unidos 6 anos depois. Ele foi lançado em 69 na Inglaterra, e só em 75 que esse álbum chegou nos Estados Unidos. E ainda assim, quando lançou na Inglaterra, vendeu muito pouco. Aí chega a Your Song, porque em 70 ele foi pros Estados Unidos. E aí, que no segundo álbum, que finalmente chamou Elton John, vai estar nos Estados Unidos, Branding chega ali, marca com tudo, é que entrou, aí a gente chegou finalmente na Your Song, que já emplacou top 10 logo de cara, né, nos Estados Unidos. É, Your Song foi um puta sucesso, mas antes de chegar nesse ponto, ele passou por muito... Ele ficou muito num quase... Era engraçado que ele vivia uma vida muito... De quase, né? Isso aí, uma vida... Ainda não... Era meio paradoxal, assim, ele tava, chegando na beira de fazer sucesso, mas não tava ainda, então... Nadava e morria na praia, né? É, tem uma história de que tinha um guitarrista inglês muito conhecido na época, era o Jeff Beck. Hoje, só guitarrista sabe quem ele é, mas Jeff Beck era um puta guitarrista, tocava numa puta banda que era os Yardbirds, e ele era um cara meio malucão, assim, que não ia pro ensaio e tal, ele tinha sido chutado dos Yardbirds, mas estava fazendo sucesso com a banda dele sozinho, Jeff Beck Band. E aí ele chamou o Elton John pra ser o tecladista da banda dele, porque ele ia fazer uma turnê pelos Estados Unidos e tal. E o Elton John ficou, putz, eu vou, porque ele, no deal que eles iam ter lá, ele ia ganhar $1,000 por noite. E o Elton John falou, cara, é muita grana, a gente precisa ir. E aí o dono da gravadora falou assim, ó, em 2 anos você vai ser maior do que o Jeff Beck, não vai. E ele falou assim, putz... Então ele tava muito numa situação que as pessoas estavam botando fé que ele ia chegar lá, porque ele era muito bom cantor, muito bom tecladista, e ele com o Bernie faziam músicas, eles eram muito bons compositores de hits, mas ao mesmo tempo ele tava fugido de grana. Ele e o Bernie dividiam um apartamento, era ele, a noiva dele na época, e o Bernie, os três dividindo um apartamento, andando de ônibus e tal, porque não tinha dinheiro. Um pouquinho antes disso, até bem pouco antes dele gravar o primeiro disco e tal, o Empty Sky, ele era office boy da gravadora. Então, era uma situação muito bizarra, assim, porque ele tava, de um lado, ele não tinha grana, eles estavam quase no estrelato, e aí, de repente, o cara ficou, tipo, gigante. As pessoas, quando ele foi pra LA fazer esse show no Troubadour, onde todo mundo foi assistir ele e tal, a gravadora mesmo dele na Inglaterra tava pondo dinheiro já, assim, tava começando a rolar, de fato, a carreira dele. E era uma situação, era uma época muito estranha na vida dele, por isso. Ele era, ao mesmo tempo, um cara fudido de grana e um rockstar. É, o álbum, esse álbum Elton John, ele foi pro top 10 da Billboard e ele chegou a ocupar a posição que o álbum do George Harrison, All Things Must Pass, estava, né? E aí ele mandou uma carta dando os parabéns pro Elton, e o John Lennon elogiou o trabalho dele, elogiou fazendo um autoelogio também, dizendo que o Elton John tinha sido a primeira novidade musical desde que os Beatles tinham surgido, quer dizer. Mas é verdade, era verdade. Isso é verdade. Então... Ele foi o primeiro grande, grande artista novo depois da geração Beatles. Engraçado é o John Lennon fazendo esse elogio, que é um autoelogio ao mesmo tempo. É, claro. O cara que se comparou a Jesus, né, amigo? É. Uma curiosidade é que, a gente vai falar disso talvez daqui a pouco, mas que eles se tornariam grandes amigos, né, pessoais. Inclusive, o Elton John é padrinho do Sean Lennon, né, que é o filho do John com a Yoko, né? Será que é um padrinho presente? Fico pergunta aqui. É. Já na curiosidade, a última vez que o John Lennon subiu num palco foi num show do Elton John. Uma semana depois ele foi morto. E pra pagar uma promessa que eles fizeram, um acordo, né? E ele acabou voltando pra Yoko Ono depois desse show. Então, eles estavam separados. Ah, eles, é? Eles tinham... É, Jovem Nerd. Aqui tem fofoca. Caraca. Olha, gente, vou passar pra vocês agora aqui um momento fofoquinha, momento Sônia Abrão aqui no Nerdcast, viu? O que acontece é que eles tinham separado, né, o John Lennon e a Yoko, ele já, enfim, entre tantas... Especialidade dela, né? É, entre tantas as brigas que ele tiveram, né? E aí o que acontece? Isso foi já em 74, mas pegando a onda da curiosidade aqui, o John convidou o Elton pra tocar teclado e fazer vocal, especificamente na música Whatever Gets You Through the Night, e eles fizeram uma aposta, né? Que se essa música atingisse o primeiro lugar, o Lennon ia dar uma canja no show que o Elton ia fazer no Madison Square Garden em Nova York naquele ano. Essa gravação foi pro topo. E aí no Thanksgiving, né, no dia de ação de graças, o John Lennon tocou com o Elton John e a música da aposta foi Lucy in the Sky with Diamonds, que eles regravaram juntos e também tocaram I Saw Her Standing There, que é outra dos Beatles, né? E essa gravação de I Saw Her Standing There é uma raridade, porque essa é uma música do Paul McCartney. Essa é a primeira música do primeiro álbum dos Beatles, I Saw Her Standing There. E é uma música do Paul, né? É uma música escrita pelo Paul e cantada pelo Paul, e foi a primeira vez na história que é o John cantando uma música do Paul, e é do caralho essa versão. E o Elton tocando no piano, né? Sim, com a banda do Elton John, Com a banda do Elton John, já. E é o John Lennon cantando, e isso pros fãs, assim, eu incluso, é sensacional, sabe? Tipo, putz, tem o John tocando uma música, e ele fala assim, eu vou tocar essa música de uma noiva minha, que vocês devem ter ouvido falar aí, o nome dela é Paul, ele fala isso. We thought we'd do a number of an old estranged fiancé of mine. Called Paul. This is one I never sang. It's an old Beatle number, and we just about know it. Here we are. John Lennon, ele era bem irônico, assim, né, em relação a isso e tal. E era uma época que eles estavam meio que brigados ainda. Então, foi muito legal isso, o John Lennon cantar uma música do Paul McCartney. Foi depois desse show que aí a Yoko e o John Lennon se reconciliaram. E aí depois o Elton John acabou sendo convidado a ser padrinho do Sean Lennon, né? E eu acho que tem uma história de que o John não sabia que a Yoko ia estar lá. O Elton convidou escondido. E por isso... E foi por causa daquele momento ali que eles se viram de novo e tal, que eles finalmente se acertaram e continuaram juntos. Olha só. Já que a gente tá falando da relação entre os dois, a música Empty Garden, que depois acabou virando a homenagem, né? Que se você vê a letra de Empty Garden, claramente ele chamando o amigo, né? Cadê você que não tá mais aqui, que não desce pra brincar comigo, onde é que você tá e tal. Que depois do assassinato do John Lennon, o Elton John fez essa música em homenagem a ele. Porque uma semana antes disso acontecer, dessa história deles irem tocar juntos e tal, o John Lennon passou uma semana com o Elton John em LA, e foi uma semana louca que eles passaram a semana inteira, tipo, enchendo a cara e usando droga até não poder mais, cheirando até não poder mais e compondo juntos e tal. Eles viraram melhores amigos durante essa semana. E por mais que pareça loucura, porque a gente tá falando de drogas e de bebida e não sei o que e tal, no fim foi meio que um jeito do John Lennon meio que se reencontrar com a vida, sabe? Que ele tava meio perdido. Ele se deixou também permitir, né? Porque se você pega quase todos os registros dos músicos dessa época que tentaram ser amigos do John Lennon, não conseguiram, né? Tipo, o próprio Eric Clapton não conseguiu, o Jeff Beck também, que eles tocavam mais ou menos ali, obviamente, o Beatles antes, e o pessoal sempre comentava na biografia do Eric Clapton, você pega e ele fala assim, o John Lennon não falava com ninguém, eu chegava lá e o Paul era legal, o George Harrison era legal, então foi meio que até um mérito do Elton John conseguir ser amigo do John Lennon, né? Porque até então os outros músicos, mesmo que famosos, não conseguiam muito. Exato, ele era mega fã, ele contava que um dos momentos mais épicos da vida dele foi quando ele tava gravando como pianista, né, como tecladista, ele tava gravando nos estúdios Abbey Road, e aí o Paul McCartney apareceu lá. Isso foi antes do sucesso, né, quando ele ainda era o Reggie, e ele tava lá gravando como banda de apoio de um outro músico lá. Acho que do Long John Baldry, que o Léo falou aí mais cedo. Uhum. E ele tava gravando isso, e aí o Paul McCartney apareceu no Abbey Road pra gravar o que seria o próximo hit deles, que era Hey Jude. E o Elton assistiu isso. O Elton e o resto da banda, eles assistiram isso. Caralho, o Paul McCartney tá aqui tocando Hey Jude e tal. E em menos de 5 anos depois, ele tava no mesmo patamar, assim. Tava no, aliás, ele, toda a imprensa britânica e a imprensa da música em geral tratava isso. Tipo, ah, esse é o cara que veio ocupar o lugar dos Beatles. O Elton John apareceu lá na Abbey Road, né, e viu gravando Hey Jude e falou, meu, o que esse cara tá fazendo piano? Eu toco muito mais que ele. Por que que ele tá fazendo isso? Até então, o que o Elton John já fazia no piano em comparação a Hey Jude, né? Tô falando que a música é ruim, pelo amor de Deus. É um clássico maravilhoso, mas o Elton John era um cara mais virtuoso, né? Mais estudado, tal, de base erudita, assim. Deve ter até achado engraçado. Mas esse fato que você falou é interessante, porque do que você tava comentando antes da fase ali, quando ele falava que ele era, por exemplo, tipo, mais um nerdinho mesmo, assim, né? Tipo, falando assim, não falando mal de nerd, mas um cara introspectivo no começo, na época, de não ser um Starman, né? E ele só fazia banda de apoio. Eu acho que aí foi a transição da onde o Elton John conseguiu, depois aí, 5 anos depois, ser o Elton John de fato. Acho que nessa fase aí do Empty Sky ali no começo, ele ainda era um pouco do Reginaldo. Sim. E aí depois ele colocou aquelas roupas coloridas, comprou o primeiro óculos de coração ou de estrela, e aí ele virou o Elton John. Eu vi o Elton John falando que ele amava a arte de performance e ele tinha um problema. Ele tava no piano. Então ele tinha o Jerry Lee Lewis como um ídolo. E uma referência de, tipo assim, o máximo que eu posso fazer no piano é o que o Jerry Lee Lewis fazia, que é levantar, pirar, pular em cima do piano, sabe? Esse tipo de coisa. Era o máximo que ele era. O Jerry Lee Lewis, ele era o maior performer de piano da década de 50, né? Uhum. Foi um cara que, ele foi tratado como o próximo Elvis Presley, o cara que ia superar o Elvis, né? E ele tinha isso, tipo assim, cara, o máximo que eu posso fazer é ser o Jerry Lee Lewis, ficar pulando, se me estripulando no piano. O que mais eu posso fazer? E aí ele, tum! Ele tem que ser, eu tenho que ser algo diferente, porque eu não posso sair pelo palco, eu tô no piano, entendeu? E aí vem a ideia dele se vestir de uma forma espalhafatosa e sensacional, entendeu? Que ele ia ser, isso ia ser a marca dele, né? É muito maneiro, muito bem pensado. Eu acho que é muito autêntico ver ele com aquelas roupas assim, você nem imagina mais a figura do Elton John assim, sem estar com algo muito colorido. Exato. E é interessante você citar do Jerry Lewis, que depois a gente tem, mais ou menos, a gente tava falando de 74, um pouco antes a gente teve o single que foi a Crocodile Rock, né? Exatamente. Que mostra, tipo, exatamente toda essa influência, assim, desde a primeira vez que a mãe foi lá, deu um disco do Elvis. Inclusive, é interessante falar que ele ouviu o disco do Elvis, que é aquela capa famosa, né? Que é com as letras verde e rosa, que depois o The Clash chegou a copiar essa capa também lá no London Calling. Mas o Crocodile Rock foi quando, na minha percepção, assim, ele até meio que virou a chave, assim, sabe? Pra, tipo, agora eu estou me comportando como um rockstar. Ah, ele fez toda uma homenagem ao rock dos anos 50. Você vê aqui, o tecladinho do do comecinho da música, né? Já dá toda essa pegada, né? Não, e é interessante que esse tecladinho é um órgão Farfisa, né? Que é um instrumento muito peculiar, tipo, do rock aí, dessa faixa dos anos 70, que é, ó, se você pegar o tecladinho do The Doors, do Pink Floyd, lá, pelos primeiros discos, é esse órgão Farfisa, que é um instrumento italiano, que tentava simular um órgão de tubo. Então é muito característico você ter esse tipo de timbre, né? Dentro do rock, nessa fase. E assim, ele foi virar roqueiro, né? Em 73, porque isso a gente já tá pulando, por exemplo, Tiny Dancer, que já tinha sido lançada a própria Rocket Man, que é um dos seus apelidos até hoje e tal, que é o que dá nome ao filme dele aí. E vale a gente falar aqui, ô Brunera, que esse lançamento do álbum, no caso, do álbum de 72, que é o Mad Men Across the Water, que teve o Tiny Dancer. Tiny Dancer, pra mim, é a trilha sonora do Almost Famous. que foi quando ficou grande, né, a música. Sim, famosa recentemente. Na sequência teve o Honky Chateau, que aí teve o Rocket Man, nesse álbum, que, enfim, é o próprio o título agora do filme e tudo mais. Mas a partir desse álbum, Honky Chateau, a gente tava falando de Beatles ainda há pouco, vale aqui também colocar essa outra curiosidade, que a partir de Honky Chateau, o Elton John conseguiu um feito que só até então Elvis Presley e os Beatles tinham conseguido, que é emplacar 7 álbuns consecutivos... Primeiro lugar, né? No primeiro lugar nas paradas americanas. Então, até nisso, quando o Alexandre falou agora há pouco, né, que foi o maior inovação, o maior destaque, talvez, depois dos Beatles, que veio pra revolucionar a música, até nisso, ele conseguiu se equiparar, porque tirando Elvis Presley e os Beatles, ele foi o primeiro cara que conseguiu emplacar. Você imagina, cara, 7 álbuns na sequência, os 7 alcançando o primeiro lugar nas paradas americanas. Ah, é incrível. Não, e numa fase onde tava se lançando muito disco, e muito disco bom, né? Não, e esse era o ponto, né? O disco ainda tava sendo ouvido e tocado, já lançava outro. Então, esses discos, alguns deles estavam na parada em um certo momento, Elementary, quando ele lançou o quinto disco, ele tinha 4 discos ao mesmo tempo na parada. Eu sempre defendi a teoria de que houve uma era de ouro da produção musical na década de 60, 70 e 80. Uhum. E que nada hoje em dia chega perto do que foi essa época em termos de produção musical. Aí, quando eu falo isso, a galera vem do, ah, não veja bem, Marco Gomes, veja bem, não é assim, você tá falando do seu gosto pessoal e tal, é nostalgia. Aí eu falei, não, Marco, porque, primeiro, não é nostalgia porque a maioria dessas produções não tinha nascido ainda. Exato. Então, músicas que precedem o nascimento que eu via conhecer depois. Segundo, eu vi o Elton John falando exatamente isso e eu já me sinto bem mais embasado quando, depois de defender por tanto tempo que existia uma era de ouro. Não é que não exista música boa depois disso, que a produção musical esteja uma bosta. Eu estou querendo dizer que houve uma era de ouro. Uma era de uma concentração de hits, de músicas inacreditáveis, de músicas atemporais que permanecem até hoje. Sabe, não? Do subconsciente da cultura pop, entendeu? O sucesso que foi Bohemian Rhapsody agora, o filme. E o próprio Elton John, agora todos esses caras que estão surgindo agora com filmes biográficos e tal, porque tá contando a história de uma era em que a produção dos caras era inigualável, cara. Era a quantidade de hits, cara. Não, é absurdo. Em 73, por exemplo, Ale, ele lançou o Goodbye Yellow Brick Road. Sim. Pra mim é o meu álbum mais maravilhoso de todos. É um dos álbuns mais fodas da história da música, com certeza. Ele ficou em primeiro lugar nas paradas por 2 meses seguidos, e nesse álbum, só do Elton John, você tem, além da faixa título, que é o Goodbye Yellow Brick Road, você tem o Bernie and the Jets, que também é um glam rock fantástico, a famosa balada que talvez seja a mais famosa dele, que é a Candle in the Wind, que depois acabou sendo, inclusive, adaptada quando a Lady Di morreu, né? Sim. Ele fez uma versão em homenagem a ela, de Candle in the Wind. Eu acredito que essa música, na verdade, quando foi lançada no álbum, ela nem foi tão marcante, né, pra ele, e... Não, você tinha Burning the Jets, tinha outras músicas que... Não, no álbum mais... sim, mas assim, como ele é um grande baladeiro, tem muita, muita música baladinha do Elton John, e a gente aqui no Brasil também gosta muito de balada romântica, de pop de baladinha, a gente também gosta muito dela por conta da versão, né, porque tem aquela mudançazinha dos versos que ele fez, que o Candle in the Wind começa ele cantando Goodbye, Billie Jean. Goodbye, Norma Jean. I never knew you at all. You had the grace to hold yourself. E aí quando morreu a Lady Di, ele fez o Goodbye, England's Rose. Goodbye, England's Rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace to place yourself. Aí fez a versão pra ela. E esse single, da versão da Lady Di, ele é, até hoje, o single mais vendido na história da música mundial. O single que mais vendeu em toda a história da música, em todos os tempos, cara. Não é coisa pouca. Esse mesmo álbum teve Funeral for a Friend, teve Saturday Night Alright for Fighting, quer dizer, Jamaica Jerkoff. Então, é a era de ouro. Não tem como não dizer que não era, entendeu? Porque quando que você tem hoje um artista, sem tirar o mérito dos grandes artistas, mas que lança um álbum que emplaca no mesmo disco 5 ou 6 faixas que entram pra história da música, do estilo que ele faz parte. Realmente. Como o Alexandre falou aí anteriormente, o Elton John mesmo fala isso, né? Que era uma época de ouro da música, mas tem também que era tudo muito novo, né? Até então nada tinha sido feito. Tudo começou a ser feito ali nos anos 70. Então tinha o Led Zeppelin, tinha o Jim Hendrix, tinha o The Who, tinha todas as bandas, o Eric Clapton, o Queen também. O Pink Floyd tinha também. Todo mundo começou a nascer ali, né? Então nada tinha sido feito antes, tudo começou a ser criado ali, então tinha muita coisa pra ser feito. A gente tem que pensar o seguinte, que o cenário da música popular até a década de 40 era uma coisa completamente diferente do que veio a ser o rock and roll, entendeu? Você tá falando de jazz, de big band, de ragtime, sabe? Era uma coisa muito diferente. E aí quando chega na década de 50 e 60, nasceu uma coisa inteiramente nova. Nada igual o rock and roll existiu antes, entendeu? Então era justamente, tipo a primeira geração dos caras que vieram desmatar um cenário, sabe, uma parada desconhecida, sabe, um movimento cultural completamente diferente de tudo que tinha sido experimentado antes em termos de música. E quando o Elton John foi pros Estados Unidos e aí teve esse show no Troubadour e tal, que a gente falou no começo, voltando um pouco agora no começo da carreira dele, tinha muito esse clima também em relação aos outros artistas de lá. Então você tinha bandas muito grandes, como o próprio Jeff Beck, que a gente falou, o próprio John Lennon, que a gente já falou também, a The Bands, que era uma banda muito conhecida, muito bem conceituada da época e tal. Essa galera ia, viajava pra LA pra ver o show do Elton John num lugar pequenininho ali. E o Elton John passou a se dedicar pra caramba à carreira dele nos Estados Unidos, que isso também é outro lance típico da Inglaterra, né? Tem o famoso na Inglaterra, que é normal, você tem um monte e tal, e o cara que é famoso na Inglaterra, e depois vai e fica famoso também nos Estados Unidos, que até então quem tinha feito antes eram os Beatles. Então, essa também era uma outra comparação que existia muito forte com ele. Tipo, ele praticamente foi morar lá. Ele só tá... Tinha os Rolling Stones também, que fizeram isso ali na época do começo do blues também, que foram, né? Inclusive, eles se chamam Rolling Stones por causa do Muddy Waters, que eles foram lá pra conhecer também. É muito comum você ver isso em... Até no próprio Keith Richards, ele cita na biografia dele, que eles falam assim, a gente sempre tocou nos condados ali, né, ao redor de Londres, né? Tocava em Pinner, onde o Elton John morava, você tocava em Birmingham, você tocava em diversos condados, e pra eles isso era, tipo, comum, não era uma coisa fácil, né? Então, assim, a gente viajava, fazia 3 shows em lugares diferentes da região de Londres por dia, viajando na madrugada. O sucesso, de fato, pra eles era ir pra América, porque o som que eles eram influenciados, o que eles ouviam, o que eles consumiam, eram coisas americanas, né? Você tem, tipo, o Muddy Waters, que é o rei do blues aí, lá do Delta Blues, tal, Chicago Blues depois, que foi pro Rolling Stones. Você tem o Count Basie, que é um pianista jazzista, que depois veio aí a ser o principal influência do Elton John. Então você tem diversos músicos americanos que eram os ídolos dos músicos ingleses. Por isso que quando os ingleses chegavam aos Estados Unidos, eles se sentiam, tipo, lisonjeados, assim. Primeiro porque, muitas das vezes, os ídolos deles estavam sentados na plateia assistindo eles, e depois eles iam bater um papo e, falando a realidade, iam usar droga, porque se você ler todas as biografias, eles falam muito sobre isso, e o Elton John sempre estava no meio aí, dado até que ele precisou ir para uma reabilitação, possivelmente. Então acho que esse é o grande interesse, assim, né, do quanto a cultura americana, nesse período, a gente tá falando aí da suposta época de ouro da composição, já influenciava nos músicos, né? Pois é, e o Bernie, ele era maluco pela história dos Estados Unidos tal, tanto é que o Elton John tinha essa brincadeira com o Bernie, de que o Bernie queria ser um cowboy. E uma das músicas que fez bastante sucesso deles do primeiro disco era Country Comfort, que falava sobre o cara que vive no Velho Oeste, sabe? O cara que vive na fronteira ali do Rio Mississippi, etc. E é engraçado que quando você vai ouvir a música, ele queria falar disso, porque é uma música que ele compôs ainda na Inglaterra, parecia muito mais uma cena rural inglesa do que a cena rural americana, que era onde ele estava se inspirando, mas onde ele não conhecia realmente. E... Ô, Guga, interessante que você falou isso do Bernie com o cowboy e tal, porque lá em 75 também, eles lançaram um disco biográfico, um álbum chamou Captain Fantastic and the Brown Dirty Cowboy. Exatamente uma referência às características dos dois, né? Exato, que era Captain Fantastic, era tipo ele, né? O Elton John. Sim. e o Dirty Brown Cowboy. Dirty Cowboy era o Bernie Taupin, né? Era o Bernie. E aí, quando eles estavam nos Estados Unidos, a gente tava falando de Tiny Dancer aí. Tiny Dancer foi uma música que o Bernie, ele já falou algumas vezes que ele fez pra uma mulher desconhecida, que não se sabe quem é, mas algumas vezes ele já falou também que foi pra Maxine, que foi a mulher com quem ele veio a se casar. E a história do Bernie é muito legal, porque, embora ele fosse só o compositor, ele fazia parte da banda, ele excursionava junto, ele era um cara famoso também, tipo, ele tinha paparazzi atrás dele, etc. Então, assim, ele falava que ele tinha o melhor de dois mundos, sabe? Ele era super famoso e tal, mas no fim ele não tinha que chegar lá toda noite e performar, tocar, sabe? Cantar bem e tal. Ele fazia a música dele ali, o resto era com a banda, ficava com os outros. E aí, Tiny Dancer, ele fez pra a Maxine, ela era a costureira da banda, ela excursionava, era uma das mulheres que excursionava da banda, e ele falava assim, tipo, ah, como é diferente a mulher americana, né? Como é diferente da mulher inglesa que a gente tá acostumado. Tem uma mulher que tá aqui viajando com a gente, viajando com a banda, e depois ele se casou com ela, eles tiveram uma relação super... Eles se divorciaram décadas depois, mas eles tiveram uma relação muito longa, e ela foi, a Maxine foi o objeto de inspiração de muitas dessas músicas aí, de Tiny Dancer, inclusive. Então, quando ele fala assim, ele fala na música, né, Blue Jean Baby, né, uma mulher que usa jeans, Seamstress for the Band, ela é a costureira da banda, e aí tem uma hora que ele fala assim, Piano Man makes his stand in the auditorium, ele tá falando daquele clima da turnê pela Califórnia, que eles faziam por ali de ônibus e etc. Então, esse é muito o espírito americano inspirando eles na composição das músicas. O que era não tão diferente do Elton John também, né, porque se você for pegar, né, nesse período, você não tinha a tecnologia, por exemplo, de aviões tão velozes e essas coisas, você facilitaria que você voltasse pra casa, pro teu bairro durante as turnês. Então, você passava-se muito tempo na estrada. E aí, acabava que grupos, por exemplo, que eles encontravam no caminho, iam junto com eles. Então, possivelmente, a namorada do Bernie virou a costureira ali da banda, assim como, por exemplo, em 1984, a Renate Blauel, que era uma engenheira de som, chegou a se casar com o Elton John. Então, acho que isso é um pouco comum até, né? Porque o pessoal não tinha tempo, né, pra encontrar. Então, essas grupos que acabavam cercando eles ali, acabavam viajando trabalhando com a banda viraram até esposas no futuro, né? Pois é, tem uma história legal, você falou do avião, tem uma história, depois que eles lançaram o primeiro disco, estouraram e ficou muito grande e começou a ter dinheiro, em algum momento Elton John foi lá e comprou um avião. Ele comprou um avião que tinha sido usado, acho que pelo Led Zeppelin. O avião, ele era todo revestido de, sabe, carpete peludo, tudo era meio bege, rosa, sabe, um lance bem anos 70, assim. E o Elton John achou aquilo o máximo, assim, parecendo um hotel decadente. E aí ele comprou o avião. E no avião tinha uma televisão com videocassete, né, que era um negócio bem avançado pra época. E tinha uma coleção de vídeo pornô. E nessa coleção de vídeo pornô tinha Garganta Profunda. Nossa, mãe. E aí um dia ele foi levar a mãe e o padrasto dele pra jantar no avião, né, pra conhecer o avião, viajar no avião e tal, que ele tinha comprado. E ele falou assim, ó, deixa eu mostrar esse filme pra vocês, Garganta Profunda. E aí eles ficavam jantando, assistindo o filme pornô. E aí, um tempo depois, quando ele fez o primeiro show dele em estádio, ele chamou a Linda Lovelace, que é a atriz principal de Garganta Profunda, pra anunciar o show. Olha aí. Ela abre o show falando assim, ah, e agora com vocês, a estrela do meu próximo filme é o Elton John. Cara, que é o ápice do rockstar, né, cara? Você pegar uma atriz do maior filme pornô até então. Na época que a Guerra Fria tava no auge, assim, no começo dos anos 80, ele foi o primeiro cara do Ocidente, ele foi convidado a fazer uns shows na Rússia e ele foi fazer. E isso era mega tabu também, assim, de, sabe, porque de certa maneira parecia que ele tava a favor do Partido Comunista ou se aproximando do Partido Comunista, coisa desse tipo, sabe? E ele topou fazer, ele foi pra Rússia fazer uma série de shows em várias cidades. Quando ele fez o primeiro show num estádio, a galera começou a se agitar, né, porque isso não existia lá, de ter show de rock desse tamanho e etc. E a galera começou a descer as escadas. Começou a, sabe, levantar dos seus lugares e tentar se aproximar do palco. E aí ele achou mó barato e falou, é isso aí mesmo, vem aí, faz isso daí. E que foi um puta problema pro policiamento tal do lugar e etc. E aí ele falou assim, pô, a gente tá na Rússia, vamos tocar Back in the USSR, que é a música, a música dos Beatles, né? Uh-huh. Incrível. E aí eles tocaram essa música e, tipo, o lugar veio abaixo, assim, foi fora, foi um absurdo e tal. E quando terminou o show, veio a polícia russa, né, prender os caras, porque isso que eles estavam fazendo era, sabe, incitar o povo, sei lá. E aí nisso veio o tour manager que tinha contratado ele, ele falou assim, ó, só vou te pedir o seguinte, pra fazer os próximos shows, eu vou te pedir pra você não incitar a galera a descer as escadas e pra você não tocar Back in the USSR, porque pode ser ofensivo e tudo mais. Ele, ah, beleza, tudo bem. Aí eles foram fazer um outro show em Moscou, maior ainda, e aí ele topou não falar pra galera descer as escadas, nisso ele fez, mas ele tocou Back in the USSR mesmo assim. Nossa. Mas foi preso de novo? Não, ele não chegou a ser preso. Tomou uma dura. Os caras do exército foram lá dar uma dura dele, mas os managers que tinham contratado ele, que estavam gratos pelo fato, não deixaram nada disso acontecer, não chegou nesse ponto. Eles só na negociação falaram assim, ó, só não toque isso de novo. E aí ele tocou e não, ficou por isso mesmo. Sempre acontece isso, cara. A celebridade sempre faz merda e o cara, puta, não faz isso aí, por favor, cara. Não, tudo bem, não vou fazer. Vai e faz. Isso é padrão. Nada que uma caixa de Stolichnaya não resolva no final do show. Isso aí é um fato histórico, pra música, porque eu acho que isso chegou a acontecer apenas duas vezes, né? O Elton John primeiro aí na Rússia, e depois quando o Audioslave tocou em Cuba, né? Foi a primeira banda americana também a entrar no território que era socialista, que também causou esse alarde com a polícia em relação às músicas, foi um show aberto. Tem até um DVD gravado aí pra quem se interessar, depois pode ver essa apresentação também aí desse outro fato. Acho que foi as primeiras, únicas vezes aí que bandas que eram de países capitalistas tocando aí nos países socialistas. Você imagina o soviético que falou assim, cara, eu fui no show do Elton John. Exato, que, né? Que foi um feito muito maneiro, né, na vida do cara. Não, tinha muita história assim, que o único lugar que eles podiam ficar era no bar do hotel, que era o único lugar onde só podia se usar moeda estrangeira. Uhum. Não existia câmbio, não existia você trocar dólar por rublos, você não podia trocar um pelo outro. E esse era um outro lance também, pra pagar eles também foram pagos em rublos e eles tinham que gastar ali na hora, tinha um monte de coisa. Foram pagos em rublos? Foi, teve um monte de problema relacionado a isso. E eles gastaram tudo na União Soviética? Caraca, maluco, dá-lhe vodka, brother. Não. Você não podia chegar na Inglaterra na casa de câmbio e trocar de volta. E quando eles voltaram, eles tomaram uma dura no aeroporto da polícia, tipo, que porra é essa que você tá indo no Partido Comunista? E aí eles ficaram com puta medo, porque eles não esperavam que isso fosse rolar, mas aí depois na imprensa eles saíram falando, não, isso aí mesmo, alguém tem que estender a mão, isso aí tem que acabar e tal. E acabou sendo, de alguma maneira, mesmo que, sei lá, simbolicamente, acabou sendo uma força cultural que de fato causou alguma atração ali. Tem toda essa questão polêmica de comunismo e tal, e tem a questão polêmica dele ser um homossexual fazendo show lá, né, na Rússia, né? Que lá, isso é Lá não, no mundo inteiro, né? Mas é uma questão fodida ainda, né? Lá ainda é crime. É, exato. Ainda é crime ser ainda homossexual na Rússia. Então, tem mais... Os caras estão preocupados do cara ser comunista ou não, e o cara tá levantando uma bandeira muito mais sinistra. Exato. Né? Pois é, uma outra coisa que ele fez que foi nesse sentido também, foi quando ele foi tocar na África do Sul, na época do Apartheid. Existia um boicote, né? Ninguém ia lá e tal. Um boicote ao governo sul-africano, que era pró-Apartheid, né? Era o governo que impunha o Apartheid. E ele quebrou esse boicote falando... Foi lá tocar do mesmo jeito. E depois ele falou, não, eu acho que é isso que tem que ser feito pra começar a mudar isso daí e tal. Mas na época foi muito polêmico porque deu a sensação de que ele tava do lado dos caras, entendeu? Uma outra viagem deles que foi bastante polêmica foi quando eles foram gravar um disco na Jamaica. Porque nos anos 70 tinha uma ideia de que se você gravasse o seu disco fora do Reino Unido, era mais barato em termos de impostos. E aí eles tinham ouvido essa história, que era mais um lance dele de competitividade com os Rolling Stones, de que os Rolling Stones tinham gravado um disco inteiro na Jamaica e que valia a pena, era muito mais barato. Não era por causa disso, cara. Então. Mas até aí você teve os Beatles também, que na fase do Sgt. Pepper's foram lá pra cultura Hare Krishna, né, junto. É outro motivo, não é imposto, é outra parada. Então, aí eles foram pra Jamaica e eles achavam, tipo, tenebroso, porque era país de terceiro mundo, né? Nada funcionava no estúdio, o cara marcava o horário pras 4 da tarde, chegava às 6, e eles ficavam, caramba, como é que os Rolling Stones... E aí eles tinham essa ideia de que os Rolling Stones tinham inventado isso pra sacanear os outros, que eles não gravaram o disco de verdade na Jamaica, ou então que eles levaram todo o equipamento, todo o estúdio, etc. E eles falavam isso pra que os outros irem tentar gravar lá e não conseguir. Porque eles passaram um mês na Jamaica tentando gravar. O Elton John conta que tem uma hora que ele foi tocar num piano que tinha no estúdio e começou a sair barata de dentro do piano. Caralho. Eles simplesmente desistiram e foram embora. E a música da Jamaica, Jerkoff, que tem no Goodbye Yellow Brick Road, é sobre isso, sobre esse período deles na Jamaica. Café da Jamaica é bom. Olha aí o Jovem Nerd. É a melhor marca aí do Caraca, mundo. Caraca, maluco. Vê que era isso que eles queriam, tomar café. Cafezinho de artista. Eles já tinham tomado café irlandês, agora foram provar outro. Né? She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. Uma parada incrível do Rocketman é o desdobramento. Primeiro, a música é uma das maiores músicas de todos os tempos. Na minha opinião, eu amo muito o Rocketman. É a música sobre drogas? É, né? Ele fala que ele vai estar high pra caraca e tal, não sei o quê. Ou é a música sobre espaço mesmo? É as duas coisas. Os dois lados, né? Jovem Nerd tá perdido com o Barão Vermelho, né? Tu nunca sacou o Barão Vermelho, né? Barão Vermelho? Frejá. O que tem? Vou apertar, mas não vou acender agora. Ah, eu demorei pra sacar qual era dessa música, não. Vou apertar, mas não vou acender agora. Eu imagino que tinha a ver com um interruptor e falha na iluminação. Mas, ô! Primeira vez que eu vi, por um segundo, eu achei que era... Por um segundo? Caraca, o que que te parece? Tu passou sua vida nisso? Não, porque depois eu parei de pensar sobre isso. Eu não escutava essa música com tanta frequência assim. Mas, então, eu queria falar do desdobramento cultural incrível que Rocketman teve, que culminou em 1978 no Sci-Fi Awards com William Shatner. Ai, não. Interpretando da forma... bizarra possível. Não, o William Shatner chegou no palco fumando cigarro e ele começa a cantar Rocketman falando, sabe? Tipo assim, daquele jeito dele. Aquele já. And I'm gonna be high. Sabe? She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour. 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. E aí ele vai dar um trago no cigarro longo assim, e ele... Que horror. I'm a rocket man. É muito sabe? Vergonha, cara. Porque é um cara que acha que sabe interpretar e atuar fazendo o seu melhor. É horrível, é tipo, dá muita vergonha, mas ele é tão horrível que é muito bom, cara. Isso marcou tanto que isso se transformou em uma zoeira do Family Guy com Stewie. And I'm gonna be high. Has a kite by then. We'll be right back. And I think it's gonna be a long, long time. Olha só, cara, o Rocketman do William Shatner é uma referência underground, tosca, sci-fi da música do Elton John. E depois o Family Guy fez uma referência mais underground ainda com o Stewie fumando e cantando Rocketman exatamente igual o William Shatner. Cara, isso não é um desdobramento inacreditável? Eu diria triste. Mas é muito clássico, cara. É muito clássico. É clássico pra você que gosta de Star Trek. Pro resto das pessoas é só triste. É porque assim, teve tantas versões incríveis de músicas do Elton John, como a própria do Billy Paul. O Your Song do Billy Paul tem um arranjo completamente diferente. Parece que é outra música. É, mais animada. Mas é a música. É. When you're in the world, world. Ela é muito mais festiva, né? Exato. É fantástico. Eu vi ao vivo, inclusive, foi foda demais. Já que a gente tava falando de Rocketman, a gente não pode esquecer que eu acabei de me lembrar aqui que falar de estrelas, falar do espaço, falar de homens lunáticos, estava na moda, né? Porque nesse mesmo ano foi lançado o Starman do David Bowie, 1972. Sim. Também. E aí você tem dois artistas grandes e ingleses falando, tipo, assim, logicamente duas músicas totalmente distintas, mas falando sobre um mesmo tema, né? E olha só que maneiro. E por que as pessoas estavam falando de espaço na época? O homem tinha acabado de pisar na Lua em 69, cara. Então, o assunto, a conquista espacial, então estava muito na cabeça de todo mundo, né? Moveu a cultura. Então é óbvio que você vai ver esse tipo de expressão, né? O Gus Dudgeon, que era o produtor do Elton John, produziu acho que os 10 primeiros discos dele. Ele era o produtor do David Bowie também. Foi ele que tinha produzido alguns dos discos do David Bowie. Então, ninguém confirma isso, mas Rocketman foi gravada pelo mesmo produtor no mesmo estúdio que foi gravado o Space Oddity, que é do Major Tom, né? É que eu ia falar que não tem só o Starman, tem o Space Oddity também, né? E Space Oddity fala disso, né? Fala do Major Tom, é um astronauta que vai pro espaço e ele decide que ele não vai mais voltar. O negócio dele é ficar lá agora. Sim. O Rocketman é mais comparado com o Space Oddity, na verdade, né? Exato. Então, esse era um tema que era meio, putz, você vai pra lá, você chegou nesse ponto, você vai voltar. Era uma ideia que tava na cabeça de todo mundo ali, né? Como é isso? Agora que a gente chegou no espaço, como é isso? Você tá lá. Uma das coisas que se fala é que Rocketman fala um pouco sobre isso, né? Como é a vida do astronauta que voltou pra Terra? Esse cara nunca mais vai ser a mesma pessoa, né? Então, o que ele fala na música, né? É Rocketman, ele tá lá pirando sozinho lá em cima. E depois ele fala assim, vai levar muito tempo pras pessoas perceberem que eu não sou mais a mesma pessoa. É esse o tema, né? E Space Oddity do Major Tom é um pouco sobre isso também. Isso foi no mesmo estúdio, sabe? Com o mesmo produtor. Era uma coisa que tava muito ali na história. Mas como você falou, Alexandre, a outra música que fala sobre o Major Tom, que é Ashes to Ashes, tem no refrão assim, Major Tom is a junkie. Né? Ele voltou pra casa e ficou um maluco drogado. Uh-huh. Existe essa ideia de que tem uma conexão entre as duas músicas e entre os dois temas também, sobre a história de você ir pro espaço e você ficar loucão. Você ir pro espaço e voltar pra Terra deve ser uma experiência que, dependendo da maneira que você, o que acontece lá, o que você vê, deve explodir a cabeça mesmo. E tem uma outra influência que a gente encontra, que tem um livro chamado The Illustrated Man, de autoria do Ray Bradbury, de 1951, que teria sido uma das referências pra eles escreverem essa música, porque tem um conto nesse livro chamado The Rocketman, e que também teria influenciado na composição da letra. Então, é uma referência aí só para nerds de Elton John, que olha aí. Além do que tá rolando em paralelo com isso tudo que a gente tá falando aí da conquista do espaço e tudo mais. Não, e faz todo sentido, porque depois, em 1985, pulando aí um pouco os anos, ele lança Nikita, né, que tem a ver com a Guerra Fria, que também tem a ver com a Guerra do Espaço, né, com a Corrida do Espaço, né, chamada Corrida do Espaço também, que é a música que retrata o amor dele por uma guarda da fronteira ali, só que ele nunca consegue chegar, porque é proibido. Ah, assim, agora eu vou te pegar, porque não é por uma guarda, é por um guarda, porque Nikita é o nome masculino. Olha lá, eu sempre achei que fosse... Muito obrigado. Não, senhor. A não ser que seja do Jean Reno e se chame La Femme Nikita. Exato. La Femme Nikita, aí tudo bem. Inclusive, é por isso que se chama La Femme Nikita, pra identificar que é uma mulher. Que é mulher. É, Nikita Khrushchev, era um homem, né, cara? É, exatamente. Então tem aí nos dois gêneros, então nunca saberíamos. Nunca saberíamos. E tem a Eva também. Minha pequena Eva. Era um homem? Não, é música de Guerra Fria, de espaço. Em relação às drogas que vocês comentaram, tem uma entrevista que o Elton John deu pra revista The Telegraph, que ele diz que ele só começou a usar drogas no álbum Cannibal. Foi depois disso, então talvez essa música seja só sobre espaço mesmo. Já que... Então. Mas a primeira vez que ele usou cocaína foi sem saber. Foi sem saber? Ah, é. Sem saber que era. Ele foi na casa do maluco do Beat Boys, que já tava decadente, e o cara botou cocaína na comida dele. Na comida? É. Caraca, maluco. Isso é muito vacilo, cara. É, você vacilo, drogar uma pessoa sem avisar é muito escroto, cara. É escroto. Que era, mas era normal nos anos 70, né? Mais nesse meio. Mas o Elton John, ele era meio caretão, assim. Quer dizer, ele bebia, né? Mas ele tinha esse lance com drogas, ele não queria usar drogas. Ele era virgão, Guga. Mas o lance dele ser virgão era um pouco também o fato dele ser gay, né? Que era... Ser gay era um crime. Era proibido pela lei na Inglaterra. Caralho. Mas ele teve relacionamento com mulheres antes de se assumir. Mas deve ser aquela coisa de tentar se enquadrar na sociedade. É, não sei, né? Teve alguns produtores que chegaram até, tipo, a contratar, tipo, modelos para fingir que era namorada dele, assim, por conta desse risco. Maluco. O que eu acho que, na época, acabou até perturbando mais o artista, porque o fato dele ser homossexual é um negócio que inibiu muito ele até dentro da família, né? Ele tinha um pai militar que viveu na batalha da Segunda Guerra Mundial e que mal falava com ele, assim. Ele meio que... Acho que uma coisa que você observa, assim, na carreira do Elton John, pelo menos no começo, é que ele não entendia muito bem o que era amor, né? Ele não teve muito isso na família dele, então acho que isso inibiu ele, que deixou ele aí nesse quesito virgão, assim, fazendo até uma alusão que talvez se tivesse isso na época, ele precisava de uma terapeuta pra lidar com essa relação, assim. Na verdade, ele tinha esse problema com o pai dele, mas ele se dava bem com a mãe, com a avó dele, né? Porque o pai dele, ele não tinha uma presença física em casa, né? Ele também não ficava muito em casa. E a mãe dele, quando ele tinha 10 anos, a mãe dele se separou. E ele tinha uma relação muito boa com o padrasto dele. E eles sempre tiveram uma relação muito próxima e tal. O que aconteceu é que quando ele tava no Bluesology, que era a banda de apoio do Long John Baldry, o Long John Baldry era gay e ficava com outros caras e tal. E o Elton John ficava ali, putz, será que essa é a minha e tal? Mas era um negócio muito underground, sabe? Era um negócio muito... É o que eu tô falando, era um crime ainda. E aí, ele tinha uma namorada que morava com ele e com o Bernie. Como eu falei anteriormente, eles moravam no mesmo flat, assim, eles dividiam o mesmo apartamento. Em algum momento, essa namorada chegou pra ele e falou que tava grávida. Isso é uma coisa que, na época, a história foi contada desse jeito, que ela chegou pra ele e falou que tava grávida. Ele falou, tá, então vamos casar. E aí, eles ficaram noivos, assim. Era um lance meio da vida prática, sabe? Ah, a gente tem que fazer isso e tal. Quando ele tava prestes a se casar, faltava um mês pro casamento, o Long John Baldry, que era basicamente o chefe dele na época, chegou pra ele e falou assim, cara, você é um maluco, você não pode fazer isso. E o Long John Baldry já meio que sacava esse lance, entendeu? É, falou, ó, você vai destruir a sua vida e a vida dela. Para com isso. Aí ele foi pra casa, no meio da madrugada, e terminou com essa namorada dele, que tinha sido a primeira transa dele até então. E ele foi pra casa e, na verdade, o que aconteceu foi, antes disso, ele tinha, entre aspas, e ele mesmo fala entre aspas, ele tinha tentado se matar. Ele tinha ligado o gás do forno e enfiado a cabeça dentro. Só que ele ligou no mínimo e deixou a janela aberta. Caralho. Nossa. Ele mesmo fala que era um cry for help, assim, era uma tentativa de mostrar isso. Aí o Bernie chegou em casa, achou ele assim, levou ele pro bar. O Long John Baldry falou pra ele, ó, você vai destruir sua vida e a vida dela, termina com isso. Ele foi pra casa às 4 da manhã, terminou com a mulher, ligou pro padrasto dele pra ir buscar ele em casa e pra eles se mudarem, né, porque eles não queriam mais, não iam mais morar juntos, e nunca mais viu a mulher na vida dele. Essa foi a última namorada séria dele, tinha sido a primeira transa dele até então, foi a última namorada séria dele. Aí depois que eles fizeram sucesso, e ele já tava nessa época de ter avião e tá excursionando, ele começou uma relação com o John Reed, e todo mundo sabia, eles eram namorados, eles eram basicamente casados, todo mundo sabia disso, mas ninguém, isso era meio que escondido mesmo, assim, era, aliás, igual o lance das drogas, assim, também era um lance, todo mundo sabe que todo mundo faz, mas é meio escondido. Mas no meio deles, todo mundo sabia dessa parada, todo mundo sabia que ele era gay e eles eram, viviam juntos, né, eles trabalhavam juntos, eles eram colegas de trabalho e ao mesmo tempo eram um casal. Inclusive, em relação ao lance das drogas que a gente tava comentando, o John era ele foi um pouco responsável, assim, né, em relação a isso, né, porque ele já era um usuário assíduo, assim, né, de cocaína, e ele meio que foi levando o Elton John pra isso. Inclusive, nesses casos de suicídio, eles falam que teve alguns casos que foi até um pouco de culpa, assim, do John Reed, porque ele sofria, porque o John Reed, tipo, não amava ele tanto, assim, tipo, gostava muito dele, mas tinha o lado business. O John Reed era um workaholic, vamos dizer assim. O lado business sempre falava mais alto, né? Que, e o Elton John também. O amor, assim, né? Em um certo momento, ainda nesses primeiros 5 anos de carreira dele, ele deu uma entrevista falando, embora isso na época fosse muito tabu e muitos outros artistas fossem gay e não falassem isso abertamente, ele foi um dos primeiros a falar. Ele falou nessa época. Sim, foi um dos primeiros 70, a abrir, né? Foi um dos primeiros. Numa entrevista, o repórter perguntou pra ele e ele falou, não, é isso aí. Eu acho, eu gosto, eu já me relacionei com mulheres, mas eu gosto de homens também, e até hoje esse é um marco do movimento, né, por direitos iguais. E da parte dele, foi muito corajoso e foi uma quebra muito grande de paradigmas o fato dele simplesmente falar isso sem o medo do que isso faria pra carreira dele. E a verdade é que não atingiu muito, as pessoas não queriam muito ver também, né, embora o cara tava falando assim, tinha um pouco isso de, ah, beleza, mas vamos ignorar isso aqui e tal, porque o que é legal e é impressionante, é de fato uma coisa muito impressionante da carreira dele, e muitos outros artistas no futuro devem isso a ele, é que ele foi o primeiro a ir lá e falar numa entrevista, assim, sabe, isso. Caraca, não é loucura você não poder dizer quem é você de verdade? É, cara, e todo mundo achar que isso é aceitável, isso é uma situação normal, né? Era um tempo de sombrios. Caraca, cara. E esse fato dessa entrevista é tão interessante dele falar, porque isso foi em 1976, né? Eu acho que toda essa inibição da época talvez tenha, tipo assim, ele foi extremamente corajoso, né, de bater no peito e falar de fato, e só que, assim, ele só falou que ele era realmente só homossexual 12 anos depois, né? Eu acho que existia ainda esse paradigma ainda na época, esse tempo que você não podia falar mesmo quem você era, assim. Né? É, mas por outro lado, é verdade isso, e hoje ele não fala, hoje ele é casado, né? Sim. Com David Furnish, eles têm dois filhos e tal, assim, mas a verdade é que mais anos mais tarde na carreira dele, igual você falou, ele casou com outra mulher, né? Sim, e, com a Renata. É, e ele fala que era verdadeiro mesmo, eles tinham se apaixonado, eles gravaram ela engenheira de som ali de uma gravação dele, e ele realmente se apaixonou por ela, e eles, tanto é que eles ficaram casados 4 anos, o que é bastante impressionante. É bastante impressionante, ponto, ou é tipo, bastante impressionante pra um rockstar? Não, é bastante impressionante pra um rockstar e pelo que ele declarou depois, porque alguém perguntou assim, tá, por que vocês terminaram? Ele falou, ah, porque eu sou gay. Então, porra, outra coisa que a gente precisa falar sobre isso é que ele terminou o namoro, ele e o Dave e o John Reed terminaram o namoro, mas eles continuaram trabalhando juntos por muitos anos. E isso foi um lance que atrapalhou a vida dele. Porra, imagina o climão. Exato. Ó, continuar trabalhando profissionalmente com o ex também é bastante impressionante. Exato. E aí é impressionante, ponto. Porque aí não tem o que falar, viu? E durante muito tempo, e funcionou assim. Porque quando eles terminaram, eles falaram assim, é, beleza, mas como os dois eram muito workaholics, o negócio deles ali funcionava, sabe? Então, era ganhar dinheiro. É, vamos continuar ganhando dinheiro aqui que tá valendo. E foi o que eles fizeram. E isso é tão importante, né, que você falou assim, de toda essa coragem do Elton John de ter se exposto na mídia e tal, em 1976, que isso resultou ele a ser considerado um dos heróis aí de um projeto que chama My Hero, que é dos Estados Unidos, onde você, as pessoas escolhem identificar pessoas que se tornaram símbolos de alguma causa. Então, toda pessoa que tem aí certa influência por defender alguma causa e por expor essa causa, é considerado um herói pra esse projeto, e até hoje o Elton John aí, ele é considerado o herói na categoria de música, em relação aos movimentos sociais aí da causa LGBT. Ele também é mencionado pelo Elton John AIDS Foundation, né, que já tem 27 anos, né, que ele fundou lá em 92. Ele já levantou $400 milhões pra, né, apoiar programas relacionados a HIV em mais de 50 países. É uma coisa muito, muito impressionante. É uma parada que ele se dedica demais desde essa época. E uma coisa muito interessante desse projeto é que depois ele passou a sediar uma festa, né, do Oscar anualmente, assim, né. Ele sempre escolheu uma coisa que a gente tava falando sobre a visão de mercado, né, do Elton John, quando a gente falou da época de ouro e tudo mais. Ele tem uma visão tão interessante que pra essas festas ele sempre escolhe bandas atuais pra ser os headliners dessa festa, né. E aí você vê, assim, o que eu acho incrível do Elton John é ele ser, vamos colocar aí como um dinossauro do pop rock, e ele tá tão presente nas coisas atuais, porque quem foi o headliner, a gente tem aí a famigerada e polêmica banda Greta Van Fleet, fazendo a festa aí do ano de 2018, da premiação do Oscar. É, e faz um tempo atrás ele gravou uma música com Alice in Chains também, né? Sim, isso é incrível. Ele fez uma apresentação com Eminem também, acho que foi no MTV Awards, que... É, eles tocaram aquela música Stan, que é junto com a Dido, tal, que o Eminem ele tocou regravou. A parte da Dido, o que é muito legal, né? Ele tá sempre envolvido com coisas novas, tal. A gente tava falando aí que ele é padrinho do Sean Lennon, e a Lady Gaga é madrinha de um dos filhos dele. Olha aí. Não, ele é um músico, assim, excepcional em visão, não só de como tocar, né, como pianista, mas como empresário também. Ele começou isso mais ou menos ali com Ed Sheeran, que é um hitmaker e tem apenas 26 anos e talvez vai ser um hitmaker tão grande quanto o Elton John, talvez a gente possa colocar aí, que ele é meio que padrinho e mentor musical do Ed Sheeran, e eles conversam sobre isso o tempo todo, tipo, ele é como se fosse o coach, já que tá na moda essa palavra. Mentor. Coach é passado, agora é mentor. Coach é passado, mentor. Mentor espiritual. Quântico. Mentor quântico musical. Ladies and gentlemen, Mr. Elton John. isso é fruto da Rocket Music, né? Que ele já trabalhava por um tempo, ele fundou a Rocket Music em 1972, ele junto com o Burning, tá? Ele cuidava da própria imagem dele, né? Fazia o gerenciamento deles, e depois eles começaram a pegar outros artistas. Chegou um período até que ele até meio que implorou pros estúdios que trabalhassem junto com eles e tal. Então é interessante que ele sempre teve a cabeça muito aberta, né? Porque se for pegar os estúdios, é muito distonante do som do Elton John, mesmo naquele período, e hoje ele trabalha com pessoas de diversos segmentos, assim. Você tem o Rag & Bone Man, que é um artista incrível, você tem o Empire of the Sun, que é de música mais eletrônica, que toca um indie. Aí você tem não só o Ed Sheeran, mas como você tem o James Blunt também, que é um cantor que tem diversos singles, que chegou até abrir já turnês aí pro Elton John, justamente por conta de ser um agenciado da Rocket Music. E teve o Tim Rice também, que compôs as músicas com ele, do Rei Leão também, né? Que... Ah, isso aí, pelo amor de Deus, né? Engraçado, eu tinha visto também em outra entrevista dele, ele dizendo que estavam mencionando que o Elton, na década de 80 e tal, ele ficou meio um pouco apagado, fez umas coisas que não foram, né, muito relevantes, não foram, sim, os mesmos hits, né, dos anos 70 e tal. Uh-huh. E aí a Disney chama ele pra fazer Rei Leão, né, compôs músicas e tal, e ele, porra, cara, que interessante, gostei dessa ideia. Compôs um negócio pra um, porra, pra Disney, vambora, vambora. E aí o cara revoluciona a Disney, cara. O Rei Leão, cara, é um marco musical da Disney. A Disney já tinha, obviamente, a sua marca musical muito forte, mas na década de 90, pra quem vai se lembrar, a Disney tava retomando, sim, a posição de produtora de grandes clássicos, né? Voltou com a Pequena Sereia, veio com Aladdin e Rei Leão. E tipo assim, o Rei Leão, ele é a explosão da retomada de rédeas de uma grande produtora cultural que a Disney era na época do Walt Disney, né? E que tava meio que derrapando sem o Walt Disney como, né, o produtor cultural principal da Disney. E cara, o Elton John vem, cara, e ele explode. O Rei Leão foi uma coisa inacreditável. Você teve ali na década de, até mais ou menos metade da década de 60, uma tradição muito forte dos filmes da Disney com características musicais, né? Então, isso depois, durante um período, ficou meio que apagado e foi retomado com tudo nesse começo dos anos 90, né? Então, você, exato, a partir dali, passou a ter uma sequência que você teve, sim, Aladdin, você teve a Bela e a Fera, então você teve todos aqueles... Pocahontas também. Pocahontas, mas as animações com foco também na parte musical, né? Sim. E depois desse período apagado aí, que o Alexandre citou, no finalzinho da década de 80, teve toda aquela questão também de ele ter quebrado, né, no a parceria com o Bernie Taupin durante um período, começou a fazer um pouco sozinho. No meio dos anos 80, veio aquele período baladeiro dele, né, que ele acabou emplacando muitas baladas, e a gente também conhece bastante quem é os velho pai dos anos 80, que somos nós aqui, a gente conhece muito essa fase dele. Em 89, ele quase morreu por conta da debilidade que ele teve por conta das drogas e tal. Chegou em 94, ele entrou pro Hall da Fama do Rock and Roll, e aí veio essa trilha do Rei Leão, que emplacou não só o Grammy, como também o Oscar, né, cara, em 95, então... Ganhou o Oscar. É, ganhou o Oscar. Original. O Grammy e o Oscar, só isso, o, né? O Grammy e o Oscar, isso aí. É, os dois, pela mesma trilha, pela mesma música. Assim, o mais interessante dessa fase é que, assim, ele pegou ali mais ou menos ali pelo álbum A Single Man ali, foi quando ele começou a trabalhar com outros letristas, né? E aí o Tim Rice foi o cara que, assim, depois do Burnie, foi o mais importante na vida dele, porque o Tim Rice que indicou ele pra fazer o Rei Leão. O Tim Rice já tava escrevendo as músicas pro Aladdin, uh-huh, já era um trabalho em produção ali da Disney, e aí a trilha sonora original do Rei Leão era pra ter sido feita pelo ABBA. Nossa! Ia ser outra coisa! Já pensou o Simba chegando no You Can Dance? Porra, ia ser... Eu nem imagino, graças a Deus que o ABBA não aceitou isso aí, porque você tá doido, é uma das melhores, acho que talvez a melhor trilha sonora de desenho. Então, mas olha só, presta atenção, o Can You Feel the Love Tonight, que foi que ganhou o Oscar, né? Não estava no filme originalmente. Não, ele estava apenas nos créditos, né? E aí ele falou assim, ué, mas cadê a música? Cadê o Can You Feel the Love Tonight? Aí, ah, não, mas a gente não encontrou, não tem um momento, sabe? Não... E ele bateu, não, cara, como assim, cara? Toda música, toda Disney, gente, a música de amor tem que ter. E aí, e o Elton John lutou pra botar a música no filme e entrou, ganhou o Oscar. O resto é história. Não, inclusive, essa da música é uma das mais bonitas, né? O Rei Leão, ele veio tanto com um pé na porta e soco na cara que o Elton John tava fazendo as canções do filme, né? Que aí você tem Circle of Life, um monte de outras músicas que são Hakuna Matata, impressionantes. E quem tava fazendo a música incidental do filme era ninguém menos que Hans Zimmer. É Hans Zimmer, isso aí. Ele fez o score toda. É, exato. Exato, que a música incidental é a música que acompanha as cenas, né? Isso tanto no teatro quanto nos games. Você tem essa música que é como se fosse só, tipo, a trilha sonora de fundo. Yes. Que vai acompanhando, assim. Sim, e aí, ao contrário... O score music, né? Exatamente. Music. Uhum. Aí, ao contrário, você teve o Elton John fazendo as canções. Então, assim, qual dupla era essa em 1994 pra fazer, assim, né? A trilha inteira, completa desse filme. Ganhou o Oscar de tudo, porque o Hans Zimmer também ganhou aí como melhor trilha sonora. A gente falou no GugaCast essa semana que nos filmes da Disney, quando eles têm um dueto, quando os personagens têm um dueto, é o equivalente a que eles estão transando. Porque num filme adulto normal, assim, quando um casal se conhece, se entende e tal, o ápice daquilo, o momento mais mágico daquilo é quando eles vão transar. Como no filme da Disney isso não pode acontecer, então eles cantam. Então o Can You Feel the Love Tonight é o Simba e a Nala transando, é isso? São eles transando, é o equivalente. Cara, você tá acabando com a vida de uma geração inteira, inclusive a minha. Ele é o primeiro filme que eu assisti no cinema, na mas de um jeito bom que eu tô falando, não é? É assim, eles estão transando de um jeito bom. Essa frase vai cobrar em casa, Guga. Não é sexo gratuito, assim, não é um lance sujo. Então, não, é com amor. É legal. E aproveitando aqui que a gente tá falando aí sobre o Elton John e tá falando sobre a carreira dele em musicais e no cinema, ele também gravou diversas outras coisas, como por exemplo, O Caminho para o Dourado, em 2001, que foi da DreamWorks Animation. E antes, em 2000, ele gravou o Ueda, que também era com a Disney, que foi o que tornou ele um Disney Legend, que é uma nomeação pra quem marca uma parte da história da Disney. Então, através da trilha sonora do Rei Leão ali, da canção original, o Elton John virou aí um Disney Legend. E uma coisa muito interessante é que no Caminho para o Eldorado, ele foi substituído por Maurício Manieri na versão em português. Ah, nossa, mãe, é isso aí. Não dá certo sempre. Tem que ter versão em português. Aí foi e fez... Ela? Né? Kingsman. Não, e talvez mais importante do que isso, ele fez 18 músicas para novelas da Globo. Quer dizer, 18 músicas deles foram usadas em novelas da Globo. Oh, que beleza. Ele é um Globo Legends, cara. Globo Legend. Novela Legends. Será que ele já ganhou algum troféu em imprensa? Globo Legends! Será que ele já ganhou algum troféu em imprensa ou não? Ah, porra, merecia. Mas Gil, eu acho que eu vou dar para ele troféu imprensa, viu? Vai ganhar mesmo. O fato é que nos anos 90 a carreira dele deu uma nova respirada, né? Sim. Ele lançou The One, fez tour, foi um mega sucesso, ele ganhou o Oscar, ganhou o Grammy e tal, né, ele deu uma renovada. Virou uma outra coisa, assim, porque a verdade é que se você for comparar todos os outros astros do rock da época dele, assim, todo mundo morreu, né? Não, senhor, não, senhor. Tem contemporâneo dele, tem anterior a ele, inclusive, viu? Claro. Rolling Stones, cara. Não, eu sei, mas assim... Ozzy, o Ozzy tá aí, tá okay. Uma senhora mais velha do que o Elton John. o Eric Clapton tá aí até hoje também. É, ok, cara. Mas esse é o meu ponto, o Jim Morrison morreu, o Jimi Hendrix morreu, sabe? O John Bonham morreu, do Led Zeppelin. Então, assim, como o nego vivia muito loucamente naquela época, de droga, a galera morria, assim. Então, alguns deles, que são esses que a gente falou aí, que foram resistindo, e beleza, assim, o The Who continua até hoje. Fred Mercury morreu, né? Então, esse termômetro é muito difícil, porque tem um monte desses caras que usavam drogas mais e estão aí até hoje. Todos os Rolling Stones, por exemplo. É. Aí é o quê? Pacto com o demônio? O que é que faz os caras ficarem aí? O Ozzy é o príncipe das trevas, cara. Não, o pacto, ele é o que faz o pacto com os ele outros. Ele é o príncipe das trevas, cara. Na verdade, o Ozzy tá morto há 20 anos, mas tem uma magia negra que mantém ele em estado de animação, é isso. É a mesma que mantém o Paul McCartney vivo, né? O Paul McCartney foi trocado, hoje ele é um boneco. O Paul McCartney é um outro cara, o Paul McCartney já morreu. É, o Paul McCartney é substituto. A Avril Lavigne também. O Ozzy, ele é o Odor Cavalo do rock and roll. Ele trocou de corpo com o morcego. Ah. Ele mordeu. Caraca! Então ele virou vampiro. Entendeu? Olha aí. Cara. E o Keith Richards que troca de sangue, né? Tem isso. Anualmente. Cara, o Keith Richards é o Ra's al Ghul do rock and roll, né, cara? Ele deita lá no posto de... De Lázaro. Como é? Posto de Lázaro. Uma vez por semana. Porque é impossível aquele lá. O Ale falou com bastante propriedade nesse momento do começo dos anos 90, né? Que foi a década baladeira, né? Então, em 90 teve lá You Gotta Love Someone, que ele tocou, inclusive, junto com o Eric Clapton e o Dire Straits. Também teve o Sacrifice, puta balada que até hoje embala aí os amores. E aí ele se recuperou das drogas no meio dos anos 90. E veio o The One, que o Ale citou também. Também um álbum que contou com a participação do Eric Clapton, depois veio toda essa parada do Rei Leão, aí em 97 teve a morte, não só da princesa Diana, mas também o Gianni Versace morreu em 97, que também era amigo dele, né? Então ele teve essas duas perdas lá em 97, e Candle in the Wind teve, que a gente já citou, essa adaptação aí que acabou se tornando explodiu. Single mais vendido da história. Então foi uma revitalização na carreira dele nos anos 90, em grande parte por conta dessas baladas, né? E o que eu ia falar era isso, assim, que nos anos 70 ele tinha uma vida tão louca, tão maluca, que é impressionante que ele tenha sobrevivido a isso e tenha chegado num ponto que ele ficou limpo de novo, sabe? Ele realmente Sim. conseguiu superar o lance. Ele fala que ele só não superou o vício de ser um shopaholic, que esse ele não pretende superar. Mas os outros todos ele superou, cara. Tanto é que ele virou um cara de família, né? Ele virou um cara doméstico, assim, de ficar em casa, cuidando das crianças. O cara conseguiu sobreviver à época de sexo, drogas e rock and roll dos anos 70 e se consolidar como a vovó do pão de queijo nos anos de 2019. Então... O que é um shopaholic? O Guga falou que ele virou um shopaholic. Shopaholic é o cara que é viciado em fazer compras. A shopaholic? Caraca, eu tava entendendo shopaholic também. Ainda bem que isso aqui não é Nerdcast Speak English. A Rossana vai corrigir a pronúncia da pessoa aí. Mas, assim, se você tem dinheiro, você é shopaholic, foda-se. Não é problema. Exato. Exatamente, esse é o ponto dele. O Elton falou que ele e o David Furnish, né, já tinham pensado em adotar antes e tiveram burocracias, não conseguiram. E aí ele falou assim, quer saber, eu tô muito velho pra ser pai, eu acho que eu não sou esse cara de ser pai, esse negócio. E aí, quando ele finalmente, né, se tornaram pais, ele falou que mudou a vida dele, cara. Inclusive que ele vai decidir nos próximos 6 meses sobre a aposentadoria dele, porque ele quer, sabe, curtir os filhos, sabe? Ele quer ter Isso ele fala desde 1974, que ele vai se aposentar. Mas ele fala, agora ele tem filhos, entendeu? Ele falou assim, cara, eu nunca achei que eu seria essa pessoa, a pessoa que se preocupa mais com outro ser humano do que por mim mesmo, porque ele mesmo falou assim, quando eu era viciado em álcool e tava tendo overdose, ele fez lavagem estomacal, depois teve uma overdose, 2 dias depois tava fazendo show. Ele falou assim, essa é uma vida muito... O famoso lavou tá novo, literalmente. Exatamente. Ele falou que essa é uma vida muito egoísta da pessoa que é viciada, né? É tudo você, é tudo pelo seu barato, pelo seu momento, entendeu? Pelo seu prazer, né? E ele nunca achou que ia ter uma outra pessoa, um outro ser humano, mais importante do que ele, e que fosse sabe, toda a agenda dele fosse voltada pra esse ser humano, entendeu? Que, no caso, os filhos, né? Então, por isso que ele falou que quer curtir os filhos, quer criar os filhos, e ele se transformou completamente depois que virou pai, nunca achou que isso acontecia, mas, eu achei muito maneiro. Isso ele falou recentemente em entrevista, muito maneiro. Não, é interessante você falar sobre essa aposentadoria, porque ela já tá em círculo, né? Ela já tá acontecendo desde 2018, desde 8 de setembro de 2018, ele anunciou a Farewell Yellow Brick Road, que é conhecida como a The Final Tour, tipo, uma turnê de despedida dele mesmo. Não sei se ele não falou sobre compor, sobre parar de compor de fato. Duvido que ele pare. Fazer turnê mundiais, ele já tá fazendo isso. Seriam mais ou menos 300 shows aí pro mundo inteiro. E ela já tem show até 16 de dezembro de 2020, uh-huh. Onde a primeira etapa aí dessa turnê, que acabou agora 18 de março de 2019, essa primeira turnê passou por Estados Unidos e Canadá, e agora ele vai passar Estados Unidos de novo, Europa, Canadá e Oceania, e ainda não tem nenhuma data certa, assim, se ele vai vir pro Brasil ou se vai vir pra América do Sul. Sinceramente, acho que não, mas é isso, já tem datas fechadas até 16 de dezembro de 2020 da suposta aí final tour do Elton John. Quando ele tava nos anos 70, 75, assim, quando ele tava bem no auge, ele começou a ter uns ciclos de trabalhar loucamente, né, fazer um monte de show e etc, até porque ele estourava muita grana e tal, então ele tinha que lançar disco, ele tinha um lance competitivo de estar sempre no primeiro lugar das paradas e tal. Então ele fazia muito show até ele ficar extremamente cansado, e aí no show ele anunciava, ele no palco, sempre sem falar pra ninguém, ele falava assim, esse aqui é meu último show, vou cancelar o resto da turnê e tal. Ele, inclusive, a banda ficava sabendo disso dessa maneira, né? E ele começou a fazer isso algumas vezes, assim, em ciclos. Ele ficava maluco de trabalhar, lançava disco, fazia turnê, aí ele falava que ele não queria fazer mais nada, e ficava só usando, e só queria saber de parar pra usar drogas. E foi aí que, foi nesse momento que teve um dia que ele demitiu a banda inteira e falou assim, eu quero ter só músico novo. E foi quando ele terminou a parceria dele com o Bernie, que ele falou que eles nunca brigaram, né? Ele simplesmente, vamos... Dar um tempo. Vamos dar um tempo, vamos fazer coisas com outras pessoas. E o Bernie foi escrever com outros compositores também. E ele foi escrever com outros autores, que foi o começo dessa fase aí que o Léo tava falando, de uma fase mais baladeira, assim, uma fase mais New New Wave nos anos 80. Esse é o contraste, né? Porque nos anos 70 era muito acelerado, ele fazia muita coisa. E tinha esse lance de ser competitivo também. Teve um episódio que ele ia tocar num show no Colorado com os Rolling Stones. Eles tinham esse rancho no Colorado, em Caribou, que chamava Caribou Ranch, que é onde eles gravaram um disco que tem esse nome. Onde tinha um estúdio e tal, e ele gostava de gravar lá, né? Ele gravou 3 discos lá. E aí os Rolling Stones foram fazer esse show no Colorado, e ele era um convidado de honra desse show. Só que aí ele queria chegar lá e ser maior que os Rolling Stones, que era porque assim, pra ele sempre teve essa barreira, Beatles e Rolling Stones, né? São os caras que vieram antes dele, na Inglaterra. E aí ele chegou lá querendo ser maior que os Rolling Stones, e ele chegou de helicóptero no meio do show. E aí os caras dos Rolling Stones ficaram putos com ele. E aí um dentro, pouco ego também, né? É, exato. E aí mandaram os Hell Angels matar ele, porque os Rolling Stones era foda, maluco. Porque ele chegou de helicóptero gritando, stop! Com o Rolling Stone. Nossa senhora. Os Rolling Stones vieram de uma fase onde ele saía na mão e no tiro pra poder tocar. Aí eles tinham combinado de que eles iam sair de lá, eles iam pro rancho gravar uma música juntos. Aí por conta disso, eles chegaram lá e os Rolling Stones anunciaram eles como Red Dwight. Eles não falaram o nome dele, Elton John. No show. Ah, e nos teclados tá aqui o Reginald Dwight. Muito bom. E aí ele ficou puto e ao mesmo tempo decepcionado, assim, porque ele tinha um lance de ele querer ser amigo dos Rolling Stones, sabe? Também. Uhum. É, porque ele era fã e tal. E aí ele foi pro estúdio, ficou loucão de ácido, ele e o guitarrista dele, e eles falaram assim, a gente vai fazer uma música igual aos Rolling Stones, só que melhor. E aí eles fizeram uma música, ouve aí depois, que chama Grow Some Funk of Your Own, que é, e se você olha, é bem, tipo, é bem na linha dos Rolling Stones mesmo, e a música fez sucesso, e foi de propósito, sabe? Era um lance muito competitivo que eles tinham, sabe? O Elton John era um cara muito competitivo. Uma outra história dele nesse sentido foi que um dos caras que era o melhor amigo dele, que era o Rod Stewart, chegou pra ele e falou assim, ah, o pessoal do The Who vai fazer um filme sobre um cara que é o campeão do pinball e tal, e eles me chamaram pra cantar uma música. Aí o Elton John ficou assim, ah, que nada a ver isso daí, eles vão fazer filme, depois eles vão fazer desenho, quem eles pensam que são, né? Ele meio que convenceu o Rod Stewart a não fazer o negócio. Aí o Pete Townshend, que é o vocalista do The Who, chegou e chamou o Elton John, falou assim, ó, o Rod Stewart não quis fazer, você não quer fazer? Aí ele topou fazer, e o Rod Stewart ficou puto, ficou sem falar com ele 2 anos por causa disso. Porra, mas foi sacanagem. Foi sacanagem pra caralho, porque aí depois ele falou assim, não, mas... roubar o lugar na fila? Não, roubou o lugar na fila, fez a música. A música é Pinball Wizard, né? Que é ele que canta no musical. E a música fez um puta sucesso. É, a música... data, essa música é maravilhosa. A música é legal demais e a música fez um puta sucesso. E o Rod Stewart ficou puto com ele, com razão, né? Durante alguns anos. Esse lance que você falou dele cancelar os shows, isso foi uma coisa que aconteceu muito no Brasil também, né? Porque a primeira vez que ele veio aqui foi em 78, mas ele veio só pra dar um passeio, inclusive com o Rod Stewart, que era amigo dele, eu, Peter Frampton, veio só pra conhecer o carnaval brasileiro. Depois, em 92, a turnê com o álbum The One foi cancelada. Então, eu não sei se isso tem a ver com esse fato dele de anunciar que é o último show e tal, porque ele teve 2 vezes que ele chegou a ser confirmado no Brasil e não veio, que foi em 92. E depois, em fevereiro de 2007, ele ia tocar na Praia de Copacabana, mais ou menos naquele esquema do que os Rolling Stones fizeram em 2006, aquele show aberto. Só que ele também não cancelou o show. Então, talvez os fãs brasileiros tenham sofrido um pouco com isso aí, porque teve 2 cancelamentos aí de Elton John no Brasil. Ah, o David já fez a profecia, então, lá no começo do programa, só que ele só errou um nível, que a influência dele não era, a comparação dele não é com o Ed Motta. A comparação dele é com o próprio Tim Maia, que marcava a porra do jogo. É. E não ia, porra! Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.